Ganso não quis gravar, Wesley. Disse que ia trabalhar hoje. Ah, ele ia gravar agora aqui também? Uhum. Nossa, ainda bem que não deu certo pra ele, então. Ainda bem, né? Nossa, que sorte. Vocês não se dão muito bem, né? Não, não posso ver a cara dele. É. Por isso que vocês gravam presencialmente, né? Sim, sim. Mas a gente grava mascarado, né? Você está ouvindo Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ela, Baianeta. E aí, galera, beleza? Quero pedir nota pro editor aí, hein? Quero aquela música do molejo, hein? Boa. Jesus amado. Quero essa do molejo da edição. Se não tiver, não gravo mais esse podcast nessa maçã. Já começou com um golpe no rim direito, já. É pera, uva, maçã ou salada mista? Olha aí. E você acha que vocês já reconheceram a voz aí? Pelo menos quem não é bem certo da cabeça deve ter reconhecido, né? Ele que vem direto do Chorume, o pior, melhor, pode... Não, peraí, o pior, melhor, não. O melhor, pior, puta merda. Wesley Zop! E aí, pessoal? Hip, hip, aí! Ok. Certo, e também aqui conosco um convidado vindo diretamente da prefeitura, né? Pois ele é o prefeito da Podosfera, Thiago Miro! Ah, que é isso, rapaz. Muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer que eu sou um verdadeiro garoto do interior. Olha aí, olha aí. Eu cresci jogando bola de pé descalço. Oh, olha só, olha só. Esse é clássico. E agora ele, Ricardo Spider! E aí, galera? Estamos aí para mais um episódio, né, cara? E hoje eu vou deixar uma frase aí pra galera da crise, né? Sei que a crise é difícil e tudo mais, então você que está desempregado e não aparece vaga de nada. Quando você arranja um emprego depois de sei lá quantos meses, aí aparece vaga até em Nárnia pra você. Nossa, velho, diga isso pra mim. É que nem namorada, né? Isso é verdade. Diga isso pra mim. É que nem namorada, exatamente. É igual o Fusca Amarelo, né? O dia que eu fui comprar o meu, depois um monte de gente tinha Fusca Amarelo. É bem por aí. É a mesma coisa eu. Depois que eu casei, vários ex-namorados queriam casar. Peraí. Várias... Não. Nossa, Bru, tá ruim hoje, hein? Não, hoje o negócio vai ser tenso. Já vi que vai ser difícil. É o Wesley, que tá me contagiando lá, cara. Vem. Ah, agora eu sou um demente, por acaso. É, pior. Ah, é verdade, eu sou mesmo. Bom, pessoal, como vocês já devem saber, né, vocês estão sempre sabendo, né, hoje nós vamos falar sobre brincadeiras de criança. Pô, Tim Blue, mas já teve um episódio sobre brincadeiras de crianças, inclusive é o, né, o menos um, que é o episódio antes do primeiro. Porém, como vocês podem ver, nós temos a Baianeta e o Ricardo Spider, que não estavam na equipe na época, então eles também têm as suas histórias de brincadeiras de criança pra contar. Teríamos aqui também o Zupão, mas infelizmente o Zupão teve um problema, né, pessoal, e não pôde comparecer, então um abraço, Zupão, se você está escutando isso aqui. Espero que esteja tudo bem agora. Força, Zupão! Mas então a gente trouxe aí o nosso querido Thiago Miro aí pra falar sobre as experiências de criança dele aí. E o Wesley aí, sei lá por que ele tá aqui, mas enfim. Lembrando que eu também não era da primeira equipe do Machine Cast. Não era, né? E, mas peraí, vai terminar o cast. O Wesley nasceu adulto já, foi? É que eu já tenho 4 famílias pra sustentar desde que eu tinha 7 anos. Então... Caraca, meu Deus. 80% do salário em pensão. Né? Nossa. Quem dera fosse isso aí. Meu Deus, ainda bem que o podcast dá dinheiro pra cacete, né, ô Thiago? Ô? Você não tá ganhando não, Wesley? Ah, o quê? Com o podcast? É, então. Tô ganhando, não há muito. Então, é isso aí. O quê? Ainda não sabia. Grandes nabos, nabos. Nabos. Bom, mas antes da gente começar, um recadinho da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores singles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Certo, pessoal. E para você que nos segue aí nas nossas redes sociais, para você que tem Facebook, entre lá no nosso grupo do Facebook, que é facebook.com/groups/machinecast. E para você que tem Alvanista, é alvanista.com/machinecast. E para você que tem Twitter, o nosso perfil lá no Twitter é @machine_cast. E tem um linkzinho do grupo aberto do Telegram para você que quiser entrar na nossa zona lá, que aquilo lá, meu Deus do céu, né? Poxa. É porque você mas... fica causando, né, Rei? Todo mundo lá certinho, aí você chega causando a destruição. É, olha só quem fala. Mas enfim, aí depois tu, ela vem só pra apreciar a destruição. Bom, pessoal, já nossa, já tradicional indicação aí, se você gosta do nosso podcast, se você ouviu um episódio, lhe agradou e tudo mais, não esqueçam de fazer aquela indicação pra ajudar a gente aí. É uma ajuda pequena, mas extremamente significativa para nós aí. Você ajuda a gente a divulgar o podcast. E aí a gente pode, né, desenvolver mais pautas, continuar gravando episódios mais legais aí ou não, né? Quem sabe episódios que causam emoção e choradeira, a gente nunca sabe. Mas poder trazer mais conteúdo para vocês aí. E a indicação de profissão aí, né? Sempre naquela carona da crise, né? Eu vou solicitar para vocês indicar hoje pro vendedor de gás, que é aquele cara que passa na tua rua, né, com aquela música insuportável, lazarenta, mas você acaba tendo que parar ele pra comprar o tal do gás. Então indica pra ele aí, vai que ele coloca no alto-falante, né, e você ouve uma coisa um pouco mais engraçada, ao invés de ouvir aquela música. Meu Deus do céu. Cara, se botar o Machine Cast lá no caminhão do gás, tudo bem, é horrível, o pessoal vai ficar revoltado, mas se botar o Chorume... Cara, eles vão tocar coquetel molotov nesse caminhão de gás. Nem querem saber se vai explodir aquela merda. É, melhor não. Põe só o Machine Cast, é melhor. Certo, pessoal. Então, já voltamos para falar sobre brincadeiras de criança, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Toda criança adoraria viver brincando todo dia. Em cada noite, em cada som, mil brinquedos seria o dom. Velocípedes, patins e patinetes, tamborins e marionetes, uma caixa de lápis colorido e um mocinho lindo, uma casa de bonecas completinha. Pessoal, voltamos aqui e agora vamos começar a falar sobre brincadeiras de crianças. Mas antes, eu queria saber aqui dos meus caros amigos, colegas e convidados. Hoje em dia, vocês sentem muita vontade de largar o computador, largar o smartphone, sair na rua, correr de pé descalço, brincar com os sobrinhos, filhos, primos, enfim. Não. Wesley? Peraí, não. Peraí, Tiziana, o que que tu falou, Baianeta? Não. Ok. Nossa, okay, mais seco, mais seco que o solo do Nordeste esse, hein? Ok. Eu vou levar meu Wii U nas férias pra Salvador, pra jogar com os meus sobrinhos, pra passar tempo com eles. Ah, olha aí, mas o Wii U é praticamente como brincar na rua, tu não prefere brincar na rua? Não. Ok, Wesley. Direta e reta, Tramontina, né? Corte rápido. Olha, todos nós juntos aqui, a gente tem que agradecer por sermos a última geração que cresceu no mundo analógico. Porque, cara, se eu tivesse nascido já na era do smartphone, eu tava com 300 quilos hoje em dia, cara. Então, o smartphone é um agregador de calorias. Sim, sim. Isso é verdade. Okay. Não, porque as crianças... Eu sou da década de 80, né? As crianças da década de 80 tomavam groselha o dia inteiro, cara. Era caloria pra caramba e não engordava. Dificilmente tinha um groselha gordo. Groselha é pouco. A gente tomava biotônico, Fontoura, é, Fadol, tinha um monte de coisa, cara. É, licor de cacau Xavier. Tomava aquelas... Por aí. Guaraná. Leite de magnésio. Leite de magnésia. Puta, todo dia de manhã com Nescau um leite de magnésia vai bem pra caramba, hein? mas não engordava porque também corria o dia inteiro, né, cara? Exatamente, porque era muita atividade física, né? Todas as brincadeiras que eu anotei aqui, acho que não tem nenhuma que é parado aqui, deixa eu ver. Ah, não, anotei Atari. Okay. Mas e aí, Wesley, hoje tu sente vontade de sair na rua pra brincar com as crianças? Não só sinto vontade, como todo dia de manhã eu saio com o meu Pogobol. Olha aí. O Pogobol e o Bambolê, uma volta, na verdade, uma volta no quarteirão, porque você não, pode, não consegue fazer muito ir muito longe com o Pogobol. Né? Não, pera aí, tu dá uma volta no quarteirão de Pogobol? Sim. que cena linda, cara, desse. Lembrando que o meu quarteirão aqui são 100 metros quadrados, né? Então é um quarteirão até pequeno, mas todo dia de manhã eu estou ali de Pogobol dando rolê. Claro, sim. Tá certo. E tu, Thiago? Eu, hoje em dia, eu mal tenho vontade de botar a cara no terraço de casa, né? Se eu não abrisse minha janela, eu nem saberia a diferença de noite e dia. Eu ia perguntar isso pra ti. A tua janela ainda abre? Ainda... Não, a janela não abre, mas a cortina abre. Ah, ok. Spider! Putz, cara, eu sinto muita falta. Sente vontade, é? Tipo... Eu acho que foi o Thiago, que falou aí que a gente foi uma geração feliz porque a gente conseguiu fazer essas coisas aí, pra nós era rotineiro, né, cara? Então, putz, eu acho muito massa, cara. Eu como vocês sabem, a maioria pelo menos sabe, eu tenho uma filha de 9 anos. Cara, o que eu mais gosto é de sair pra rua pra brincar. Mas daí, dá 5 minutos, ela fala, pai, chega disso, vamos lá jogar GTA V. Caraca. Que porra. Que pariu, né? Ela quer ir pra rua no GTA, né? Ah, é um jeito de ir pra rua também, né? É que ela quer sair pra vida real, pegar o carro e ir na vida real, mas aí ela não tem altura, né, cara? E no GTA ela pode fazer, então... É verdade. E também na vida real parece que as pessoas julgam quando você atropela a prostituta, né? E daí... Tem um negocinho aí, né? Tem um negocinho aí. Você não pode nem sair de escopeta na rua, que nem fica. As pessoas têm preconceito, né? Tal. Então no GTA é mais fácil mesmo. No GTA é mais fácil, exatamente. A gente pode sair tranquilamente. É. Por quê? Porque é muito perigoso brincar na rua. Mas por quê, mamãe? Ai, por mil razões. Primeira, um carro pode te atropelar. Segunda. A ordem, tesouro. Mamãe, você disse que existiam mil razões. Mas então vamos começar aqui a falar das nossas brincadeiras de criança. Então eu vou começar aqui pelo Spider. Spider, tu que vai começar meio down, eu suponho eu, né? Vou começar, né? Deixando o clima pra baixo, eu quero aumentar depois, então eu vou começar contigo. Não, na verdade eu tô pensando aqui nas... É pra gente falar das brincadeiras que a gente fazia, né? Tipo, ou contar as histórias. Cara, tu é livre pra falar tudo que tu fazia na tua infância, lá no tempo de... Se era brincadeira, se era alguma coisa triste, tu que sabe, pode falar aí. Cara, eu não vou começar muito down, não. Vou começar... Olha aí. Ok. Vai deixar o Dal pro final, tá certo? É isso aí. Vou deixar pro final. Vou deixar a galera ouvindo aí. Não, então, é uma coisa que eu gostava de fazer muito aqui na minha antiga casa, quando eu era criança, cara, era realmente brincar na rua. E, cara, a brincadeira que a gente mais gostava era quando era primavera, verão, assim, que tinha mais sol, que a gente tinha aquelas pistolas de água, sabe como? Sim, mas o Spider localiza os nossos ouvintes e os nossos convidados aí. Exatamente onde que tu brincava? Qual é, eu fiquei curioso agora, porque onde eu moro não tem diferença de estação, não. Porra. Não, eu tô aqui na comarca de Curitiba, né, cara? Aí. É que aqui no sul é bem diferenciado os climas, não é? Que nem lá, o Thiago é 39 sempre. Mas o Thiago falou que não sabe nem se é dia ou se é noite, se não saísse na janela. Não é que não tem mudança, mudança de estação, é ele que não vê. A estação nem é. É um avanço. Não, mas eu fui praticamente uma criança de rua, cara. Eu cresci no interior de Pernambuco. Morava embaixo da ponte, coisa assim, mais ou menos? Basicamente. Eu cresci no interior de Pernambuco, numa cidade pequena, de 65 mil habitantes, então... Na época, né? Hoje em dia tem o dobro, incrível, 120 mil, dá pra encher o Morumbi. Olha aí. Sim. E caraca, aí... minha cidade é maior. E aí, cara, na época, a minha rua era cheia de gente da minha idade, a gente saía muito, a gente viajava pra cidades vizinhas de bicicleta, então eu aproveitei bastante, foi muita brincadeira de criança na minha época. Caraca, hoje o pessoal faz isso, mas pra chocar ovo no Pokémon, mas enfim. Segue lá, Spider. Ah, triste. Então, na minha rua não tinha muita gente, não, assim, mas eu tinha dois vizinhos, assim, que eram bem meus amigos, assim, e cara, a gente, final de tarde, a gente estudava de manhã, então a tarde inteira, cara, a gente vivia inventando coisa na rua, assim, mas as coisas que a gente mais gostava era brincar com essas pistolas de água, quando fazia um pouco de sol, assim, porque em Curitiba não é também aquele calor todo, né? Mas... Isso na década de 80, né? Isso na década de 80, cara. Mas a gente tinha umas pistolas simples, assim, cara, que você compra aí na Americanas, sei lá, na época pagava, hoje deve custar o quê? Uns... Tu sabe que só tu tinha essas coisas, né? Tu sabe que tu... Não, mas calma. Na verdade custava porque... 18 cruzeiros, era 18 cruzeiros isso daí. É, tipo isso, mas a gente tinha umas... Cada um tinha uma pistola diferente, assim, tipo, pra jogar água no outro, mas a gente não ficava só nas pistolas, né? O mais interessante era... A gente fazia com saco plástico, com bexiga, com... Cara, com tudo que a gente pudesse colocar água dentro pra jogar, a gente fazia, cara. Balde! Então, balde e tudo mais, cara. E, pô, era festa, porque não tinha... Como Curitiba não tem praia, e às vezes fazia uns dias no calor pra caramba, cara. Cara, tinha dia que a gente saía, assim, sei lá, 1 da tarde pra brincar na rua com esse tipo de coisa, e só parava, tipo, 6 e pouco, porque tava chegando a hora do sereno, entendeu? Nossa, quanto tempo eu não escuto falar isso. Daí a mãe vinha no portão, nossa, assim e tal, e porra, vem pra dentro, vai pra dentro, que tá na hora do sereno. Cara, às vezes não tinha, a gente nem comia de tarde, assim, de tanta loucura que a gente fazia na rua, assim, de sair brincar e tudo mais. Passava, às vezes, a tarde inteira sem comer nada, cara. Mas ninguém achava ruim, cara, porque era muito divertido, assim. Então era eu, minha irmã, meus dois amigos, tinha a irmã de um deles também. E, cara, normalmente eram eu e meus dois amigos, assim. Mas, às vezes, as irmãs juntavam a gente, cara. E era, pô, era festa demais, cara. Era muito divertido, assim. Tanto que a gente passou algumas situações de, às vezes, um jogando, ia pra um pro lado da rua, assim. E a gente jogava água de um lado pro outro. Então, altas vezes, a gente molhava carro que passava, pedestre na rua. A gente... Tinha uma vez que a gente molhou uma mulher, cara, jogou uma bexiga de um lado pro outro, assim, gigante, aquelas bexigas gigantes de água, assim, cara, a bexiga explodiu no pé da mulher, cara, totalmente sem querer, assim, né, cara, mas a mulher ficou maluca, cara, tipo, só ficou... Tá, mas então a mulher é um ninja, então, porque, porra, na rua... A mulher passando e vocês não viram a mulher? Caraca. Cara, não. Na adrenalina de um querer molhar o outro, cara. Você acha que ele tá rolando? Mas a bronca do Spider foi ter molhado o pé dela, porque já que ela ficou brava, podia ter tacado na cara. Pois é, mas a gente não ia viu, ser né, mais cara? Proveitoso, velho. Não foi intencional, né? É, então... Meu irmão, na guerra não existe civil, meu irmão. Ataca a bola de todo mundo. Essa frase, que linda frase, parabéns. Vindo. Ai, parabéns, essa aí ganhou. Mas era assim, mas, a gente levava corridão, as pessoas iam brigar com a mãe da gente, iam chamar nossa atenção. Era massa, cara, era interessante. Vocês comentaram de Sereno, a minha mãe também, a regra, como não tinha celular na época, não tinha nada, né? Malemar, sinal de fumaça, teria. Daí ela, a minha mãe falava, volta... Porque era ruim de fazer fogo com as pedrinhas, né, Wesley? Oi? Não existia isqueiro também. Não tinha, né? Não existia nem isqueiro. Falava, volta antes de escurecer, essa era a regra, né? Sim. Então, e daí ela falava, daí quando escurecia e você já chegava meio de noitinha, ela falava, cuidado com o Sereno, cuidado com o Sereno. Eu achava que o Sereno era o homem do saco, cara. Eu achava que era um velho pedófilo, cara. Eu tinha medo do Sereno. Cuidado com o Sereno, cuidado com o Sereno. É tipo aquele cara que, o mesmo, né? Que assombrou os elevadores. É, né? Então, e aí? Verifique se o mesmo olha tá só, no andar. Que idade tu tinha, mais ou menos, essa aí, Wesley? Mais ou menos que idade tu tinha nessa época? Não, eu era pequeno, eu devia ter uns 18, 19 anos, cara. Não, é que eu me admirei. Não, mas pequeno mesmo, que acho que 7, 8 anos. Ah, pois é, eu me admirei que com essa idade tu já sabia que era um pedófilo, então, porra, eu demorei pra descobrir. Eu sabia porque eu era coroinha, né? Pois é, eu demorei a descobrir o que que era isso, mas enfim. Ai. Então, Thiago, diga aí pra gente, Thiago. O que é que tu fazia de tão legal na infância? Cara, das melhores lembranças que eu tenho assim de infância é que, como eu falei, né, tinha muita gente na minha rua e na rua que eu morava tinha uma mansão enorme que era abandonada. Uns anos depois, que hoje eu moro na capital de Pernambuco, mas uns anos depois que eu saí do interior, eu voltei lá pra rever alguns amigos e eu vi que a casa não era bem uma mansão, né? Mas a gente criança, as casas da gente não eram tão pequenas e aquela casa enorme, né? Pra gente era uma mansão. Tá certo. Eu vi que ela era abandonada e teve uma vez, porque a gente arrombou a porta daquela casa, a turma, né? E foi brincar de se esconder à noite lá dentro dessa casa. E aí tu ouviu um chamado assim, é você, Satanás? Cara, foi uma das experiências mais assustadoras que eu já tive, porque eu fui o primeiro a contar, né? Eu que fui contar, a galera foi se esconder. A bater cara, e eu não né? Conhecia a primeira bater a casa. Cara. É, velho, eu não conhecia nada da casa, né? Então, cara, à noite, uma escuridão total e procurar o pessoal lá dentro, velho, foi muito foda. Hoje em dia, a gente lembra e ri muito, mas na época foi foda. Hoje em dia o pessoal dos traficantes cobra ingresso pra entrar. Hoje em dia virou uma empresa aquela porra. Pois é, foi, acabei de falar isso. É isso aí. Tem crachá na entrada. Mas cara, era muito bom, velho. Era muito bom porque naquela época, eu saí do interior em 2002, né? Mas então eu vou botar aí que eu brincava muito na época, na década de 90, né? Então era muito bom que a cidade na época não era tão desenvolvida quanto é hoje, então você tinha muita lenda, pô, do interior. Tinha partes da cidade que não era urbanizada e tinha matagal, assim, em diversos pontos da cidade e tinha muitas lendas, sabe, de coisas, de gente que matava nos matagais e tal. No geral, a cidade era bem tranquila, mas... Tô vendo, matava no matagal. Tinha muito medo... Não, mas é aquela lenda, tipo cuidado com o Sereno. Ah, você diz, ah, o Sereno. Olha ele aí de novo. Olha ele aí de novo. Deixa eu fechar a janela. Você aqui vai no canto? Você vai no canto, alguém conta a história. Ah, tome cuidado, porque eu já ouvi falar que mataram gente ali e tá, tal, fizeram tal coisa. Ai. Sim, é uma época muito boa. Agora que eu tome cuidado que o Sereno tá atacando naquele mato ali. Cara, mas é. Isso me lembrou que na frente da minha casa também tinha, só que não era uma casa abandonada, era uma casa em construção que provavelmente houve uma crise naquela época também, mais ou menos que nem hoje, e aí a casa ficou pela metade, não construíram teto, não botaram as janelas e portas nem nada. E a gente brincava era de... Era uma casa muito engraçada, né? Ah, meu Deus, autismo, meu Deus, mas enfim... E aí a gente brincava, eu e um sobrinho meu, um primo, a gente brincava dentro da casinha de bandido e ladrão, assim, sabe? Isso aí ia se escondendo e atirando. Meu, vocês só pensam maldade, cara. Ah, sacanagem. Ai, ai. Por quê? Porque é muito perigoso brincar na rua. Mas por quê, mamãe? Ai, por mil razões. Primeira, um carro pode te atropelar. Segunda... Austin, tesouro. Mamãe, você disse que existiam mil razões. Mas então, Tiziana, fala aí pra gente qual era as brincadeiras, o que que tu fazia de legal na infância? Então, quando eu era mais nova, eu passava as minhas férias em Ilhéus, né? Na casa da minha madrinha, ia todo mundo, a família inteira. E era muita criança. Ah, como eu já falei, né? Ilhéus eu só lembro da Tieta, né? É verdade, é, né? Pode ler. Perpétua. É, eu lembro de chocolate, né? É. Mas legal. Mas assim, é, e lá em Ilhéus, quando eu era mais nova, era uma cidade bem tranquila, assim, uma cidade interior bem tranquila. Hoje a violência tá absurda, mas antes a gente ficava na praia até escurecer. E aí a gente pegava, uma das brincadeiras que eu lembro que eu gostava, eu sempre fui perversa, né? Não é de hoje, gente. A gente nunca reparou. E depois reclama da segurança, tá por aí, tá vendo? Depois reclama do quê? Da segurança. Ah, é, sim. Mas eu não jogava bexiga de água em velhas senhoras de andador na rua, né? Mas eu não jogava, foi um acidente. Ah, disse claro o cara que jogou foi. A criança pela janela. Claro, claro. Foi um acidente. Eu não costumo fazer sem isso. Querer, foi só uma vez. Mas assim... O que eu fazia era na praia, a gente cavava um buraco bem grande assim, e com a areia que tirava do buraco fazia parecendo um escudo na frente. E aí fazia aquelas bolas de areia e ficava jogando um no outro. Só que eu colocava piche dentro da minha bola de areia. Puta que pariu! Meu Deus! Aí doía só um bocadinho quando pegava alguém. Caraca! A guerra de areia já é hardcore, com piche então, cacete. Não, mas é porque a brincadeira é o seguinte, a pessoa vai jogando até a pessoa desistir, né? Vocês Sim. iam jogando ou até morrer. Alguém desistir, ou morrer no caso. Ou morrer. É, mas uma de piche no peito que você toma, você para. Você fala, não, deu aqui. Pra mim deu, tô fora. É, né? Levando em consideração que é só o time adversário que levava. Então. Tá de boa. O outro time que tinha que ter muita mira pra poder ganhar de uma bolada de piche. Mas eu acertava uma e já era. Caía o primeiro. É, claro. Eu nunca soube medir minha força, assim. É por isso que até hoje eu não gosto dessas brincadeiras, assim, de bater, de ficar... É, de prender a pessoa, sabe? De apertar o braço, de essas coisas. Eu não gosto, porque quando eu brinco disso eu machuco, velho. Eu não consigo brincar. Igual a avó falava, né? Brincadeira de mão não dá certo. Vocês já lembram do Joselito? Não sabe brincar? Não sei brincar. É. Eu não sei brincar desses negócios, cara. E aí eu acabo machucando, que era o caso do Pichino. E eles demoraram a perceber que a minha bola era mais dura do que a deles. Essa frase ficou horrível. Sim, porque é que muito traumatismo esperar na o primeiro cabeça, ficar né? vivo. Muito traumatismo na cabeça faz a pessoa não ter muita concentração no que tá acontecendo. Graças a Deus, que aí eu tive alguns anos de diversão até eles descobrirem isso. Boa. Coitados, hoje estão eles na beira da praia de cadeira de rodas. Não, eles estão melhor que eu, né, cara? Olha o Spider aí. Tava falando ali do desemprego e eu tava aqui, tipo, é pra mim essa indireta, vou esperar minha vingança no Spider, por isso que eu falei da bexiga. Não, os amigos da Baianeta tá melhor que nós, porque eles estão agora competindo na Paralimpíada, né? Eles estão todos... Era meus primos, são todos cara. Atletas famosos. Eram os meus primos. Os caras foram treinados desde cedo, cara, o grau de resistência deles é lá em cima. É, porque uma bolada dessa você perde o braço. É fato, você perde o braço. Desde... Alguns desses daí são campeão de queimada, inclusive. Sim. Pois é, mas era legal, assim, a minha infância foi bem imagino, feliz. Eu também ia achar muito legal. Tirando alguns percalços, assim, que eu tenho uma história bem macabra na minha infância, de uma brincadeira que a minha prima fez comigo, mas que foi brincadeira só pra ela, me causou anos de terapia depois, Mas... É, quem quiser ouvir ela, volte lá na, né, no cast de comemorações. É, tem que ir nesse cast de comemorações aí. Mas... Ah, você contou lá? Eu contei lá, é. Tirando contou, aquela brincadeira cara. Maldita dela, a minha infância foi, assim, bem feliz mesmo. Muito, assim. Eu corria descalça na rua de chão batido até tarde da noite. Não tinha perigo. A gente ficava jogando peteca na frente da casa da minha tia, na rua, andava de bicicleta pelo quarteirão, era assim, corria, ficava o dia inteiro na praia, depois de noite jogava eu baralho com minha ela, avó, era ela muito legal. Ela ressaltou, eu gostei que ela fez questão de ressaltar que a infância dela foi muito feliz, enquanto ela fazia maldades pros outros, quando fizeram pra ela, era bom. Lógico, sim, claro. Né, cara, maldade é bom nos outros, né, pimenta no olho dos outros tá arrefece, no meu arde. Tá certo. Não, e você tá viu que certo. Ela falou que ela corria na rua de chão batido. Por quê? Porque não tinha piche pra asfaltar a rua, né? Tava tudo na bolinha de ela areia. Pô. Eu não tenho nada a ver com isso. Meu Deus. Mas e aí, Wesley, fala pra gente aí, cara. O que é que tu fazia de tão legal lá? Além de fugir do Sereno. Do Sereno. Do Sereno. Não, aqui, também aqui é interior de São Paulo, né? Americana é interiorzão de São Paulo. Então, as brincadeiras nossas, assim, era mais de rua também, igual a Baianeta tava falando, igual o Thiago Miro comentou também, e eu sou uma das pessoas antigas que não tinha nada tecnológico em casa pra brincar. As brincadeiras de casa, de dentro de casa, em dia que você não podia sair porque tava chovendo, ou porque o Sereno já tava lá, era... Normalmente era futebol de quando botão. Quando chovia era um Sereno mais grosso, né, Wesley? Era perigoso. Aí a gente nem saía de casa. Não, mas normalmente dentro de casa eu só jogava futebol de botão ou um amigo meu que tinha aquele futebol Gulliver. Vocês lembram daquele? Ah, sim. Que era o hominho que mexia a perna ali. Amigo rico, né? Não, amigo rico, claro. Porque o meu era futebol de botão, certeza. Um time só. Eu não tinha nem dois times no meu. Caralho, o outro era com tampinha de garrafa. Não, dividia meio a meio. Ah, tá. E o goleiro... Era futebol, e o goleiro era o goleiro era caixinha de fósforo. O que eu tinha em casa, além do botão pra jogar no colégio, era aquele futebol de prego, sabe? Sim, aquele futebol de prego é legal também, com aquela paleta, né? Não era qualquer... Isso. O Spider era rico, né, cara, quando ele era criança. Então não era qualquer prego, era um prego de titânio, que uma coisa rico, assim. Nossa, gente, ah, essa sim. ideia. Vocês falam da minha bola de piche e fica jogando futebol de prego, velho. Não, mas porra, o prego é o jogador. Sim. O prego é o jogador. Porra. Ele não enfiava o prego nas pessoas. Né? Apesar de sempre ter essa vontade, mas não. Se fosse eu. E ele mantém até hoje. Positivo e operante. Não, mas brincadeira de rua que a gente sempre fazia aqui na rua de casa era pular tábua. Vocês conhecem pular tábua? Não, cara, não. Eu nunca ouvi falar nisso. Alguém nem já ouviu eu, falar? Cara. Eu acredito que vocês não ouviram, mas talvez o Thiago Mira, mas talvez, eu não tenho certeza. Eu talvez devo conhecer gente... com outro nome. É, eu ia falar exatamente isso. Talvez a gente conheça com outro nome. É, porque é tipo uma tipo gangorra. Tipo bungee jump, alguma coisa não. assim. Não, é tipo uma gangorra, só que a gangorra normalmente você vai sentado, né? Então é tipo sim. uma gangorra, mas as pessoas ficam de pé. Então, um fica de pé em cima de uma extremidade da tábua, e o outro vinha e pulava na outra extremidade. Com o impulso do outro, você se deslocava pro ar, e depois você descia, você pulava, acertava a tábua, era a vez do outro. Isso... Isso daí é tirar o aval pra dar merda, né? Não, é isso que eu ia falar, é três puladas certas. Não, é três puladas certas, a outra já caía de lado, o cara já caía fora da tábua. E normalmente caía do quê? Caía no asfalto, né? Porque você tava brincando na rua. Isso aqui mas brincava era, bastante aqui. Isso era tipo uma gangorra? É tipo uma gangorra. Caraca. Eu vi que tu tava falando de uma brincadeira que é aquela que você fica de costa, meio arqueado com a mão no joelho, né? Tipo dançando a dança não, da bunda, né? Não, essa é pulacela, né? Que brincadeira né? é essa, velho? Isso. Aí alguém arqueado. Vem correndo e tem que pular... Alguém vem correndo e tem que pular por cima de vocês, aí tem um nível, é né? É, só que daí tem aquelas brincadeiras, né? A massa tomate, quando você dá aquela... palmada na costa da pessoa, né? Enfiar... É foda. É, pula pirata, tem o pula pirata. E quando você erra ah, o hoje pulo? Em dia o cara... aí, é, eu aí ia falar isso, hoje em dia o cara fica meio arqueado esperando o cara pular por cima, ele escorrega e diz que foi sem querer. Nunca fiz isso, né? Claro. É igual o Spider, né? Foi sem querer que eu arrumei uma bexiga cheia de água. Foi sem caraca, querer que quanto eu joguei ódio no coração. da janela. Quanta mágoa. Sem querer nesse contar coração. A velha na construção. É, peguei a velha, quer, levei na construção, foi sem querer. Você quer passar o teu currículo pra eu fazer os contatos aqui com o pessoal da RH de Curitiba? Vou mandar. Eu já mandei lá no grupo, Spider, pega lá. Manda aí. O problema é o grupo, né? Spider no grupo? Tu tá de sacanagem. O problema é o grupo, né? Eu mando pra você então, Spider. Manda pra mim que a gente ajuda aqui. Tá bom. Eu vou gostar de morar em Curitiba. Ui. Eu não conheço Curitiba. É uma cidade bem ruim, na verdade. Eu gostaria de ir pra Curitiba. Eu, inclusive, todo mundo que fala pra, que quer morar aqui, eu falo pra não vir, porque o trânsito não, é ruim, as pessoas não dão bom dia, é frio. Ô, Spider, então... onde eu moro, velho? Você tá me falando de trânsito? Não, o Spider, ele fala que é ruim lá, eu não sei por quê. Porque eu realmente fui lá e me senti mal também. Lá é todo mundo, todos os curitibanos são muito bonitos. O mendigo é bonito, o mendigo na rua, jogado, as traças. Ele mas é um cara... Então, mas então, aí é que é o segredo, rapaz. Aí é que é o segredo, porque todo mundo lá é tão bonito, o pessoal tá tão acostumado a ver gente bonita, que quando aparece alguém feio, é quem chama a atenção. Opa, então, mas eu sou então feio. Agora. Não, mas eu sou feio aqui, agora imagina lá. Por que vocês acham que o Spider não bota a foto dele aí? Pra não humilhar a gente. Ah, entendi. Menos. Aí ele humilha aqui com a foto dessa praia maravilhosa aí, né? Mas, gente, é que é o seguinte, vocês não entenderam ainda. Por que que o Spider acha tão ruim Curitiba? Porra, o cara vai pro Catar, vai pra Turquia, vai pra Las Vegas. Qualquer lugar vai ser ruim aqui no Brasil, velho. Não, cara, mas eu tô. A gente tá brincando, mas eu falo que eu acho ruim Curitiba porque eu acho que já tem. Ah, muita... a gente tá brincando? Não, ah. Eu acho que tem muita gente nessa cidade, na verdade. Eu tenho saudade de Curitiba de antigamente, cara, que era mais tranquilo. Agora tem muita gente. Eu quero que o povo vá embora, por isso que eu falo que é ruim morar aqui, entendeu? As pessoas... Ah, entendi. Quero que o povo vá embora, muita gente aqui. Tá certo. Mas, vocês estão falando que Curitiba tem gente bonita, conforme vai descendo pro sul, o troço fica melhor, eu acho, hein? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas acho que o sul do Brasil é muito privilegiado. É por isso que eu e o Team Blue, nós estamos nesse movimento aí, né? O Team Blue é o presidente do movimento, né? De separar o sul do Brasil, hein? Exato. Temos que separar. Na verdade, a gente já separou. É uma linha imaginária que tá ali bem no meio de Santa Catarina. Mais ou menos que nem a muralha lá de Game of Thrones, tá ligado? Ué, o Paraná não entra não na história? Não, Paraná não. Não, os caras querem o sul do sul, entendeu? Eles não querem o Paraná. A gente, aliás, a gente só gosta do sul de Santa Catarina, tá ligado? A gente não gosta do norte porque fica no norte. Então... Esse é o separatista revoltado. Mas é, enfim... Enfim. Onde começa a plantação chateado. De uva, vocês fazem a separação, é isso? Não, a plantação de uva fica muito, muito pro norte, cara. Tem que é muito norte lá ainda? Lá. Muito norte, lá perto do Uruguai, lá perto do churrasco lá do Uruguai, aí lá é bom. Caramba, tá. Mas, preconceito isso daí, não é não, Baianeta? Rapaz, nem falo nada pra ele, viu? Porque ele tem que dar graças a Deus ao Nordeste de ter... me feito pro podcast dele. Senão ele tava aí, na Rua da Amargura. Ninguém ia querer gravar com ele, porque tava todo mundo lá já de saco cheio. Aí eu cheguei e movimentei o negócio. Aí ele fica aí falando do Nordeste. Aí, seu ingrato. Não, eu não falei do Nordeste, não. Não falei, não. Eu falei do Norte de Santa Catarina pra cima. Então, não, mas o Nordeste norte, é onde? Norte do Sul de Santa Catarina. Caralho. Mas enfim, vamos voltar pras brincadeiras. Olha lá, não passa a linha da agulha quando eu falo que vou sair do cast, ó. Ó. Claro, fica se travado. Se você sair, acaba tudo, né? Travado. Por quê? Porque é muito perigoso brincar na rua. Mas por quê, mamãe? Ai, por mil razões. Primeira, um carro pode te atropelar. Segunda... Oh, tem tesouro. Mamãe, você disse que existiam mil razões. Não, a gente tinha umas brincadeiras que talvez vocês nem conheçam. Tipo, pega-pega americano. Vocês não conhecem isso. Não, cara, a gente... É com a armadura faz... de futebol? A gente não fala dessas brincadeiras mais de 18 aqui, não, cara. Pega-pega americano. Pega-pega americano é muito simples. O pega-pega normal, a regra do pega-pega, só que... É em inglês que o pessoal... Não, é catch-catch. Catch-catch é mesmo. Não. Caraca, eu tô perdido. Tô no meio do tiroteio. Não sei porque... Não sei porque que chama americano, mas eu vou explicar as regras. O pega-pega normal, tem o pega, que vai pegar alguém pra ser o Pega, né? Só que é diferente. Sim. Ele vai pegar a pessoa. É igual, não, ele vai pegar a pessoa e essa pessoa vai ficar estátua. Certo? Ah, sim. E pra livrar essa pessoa, o outro tem que passar debaixo da perna. Ah, aqui a gente chama de pega congelou. Ah, é, então. Como é que é, rapaz? A gente chamava de... Pega congelou. Pega congelou. Ah. É, você pegou, ele congelou. Talvez tenha aqui mais o nome era... O nome aqui era pega paralítico. Oi? Caraca. Só zoando as pessoas. Pega paralítico. Não, era o nome da brincadeira, porra. Vamos saber. Pega paralítico. Puta, olha a brincadeira dos caras. Lá vem o cara na rua de cadeira de roda. É. E a turma toda atrás dele. Aí sabe o que acontece? Pega para ali. Sabe o que acontece? Eu jogo um piche, o cara fica paralítico. Tá aí, ó. É tudo conectado. A gente brincava com os amigos da Baianeta que vinham lá. Por isso que não pode separar o Brasil, cara. Tem que estar tudo junto. Não, pô. Pode. Eu, o Nordeste tem muito pra dar pra gente, né, cara? Ai, ai, ai. Mas eu me lembro que a gente brincava de sela. Alguém já brincou de sela? De pular sela. É sela de cavalo, sela de prisão. Não, é sela. É como se fosse sela de prisão. O que que era? A gente fazia 3 buraquinhos. Não, ou era um buraquinho. Não, a gente fazia um buraco no chão de acordo com o número de pessoas. Tinha 5 pessoas, eram 5 buracos. Aí cada um era dono de um buraquinho. Mas buraco tipo que é uma cova pra enterrar a pessoa? Eu... Que tamanho de buraco? Rapaz, não pergunta que buraco era esse não, velho. Era no Rio Grande do Sul essa brincadeira, mano. Era no Rio Grande do Sul essa brincadeira. De buraco. Buraco. No Rio Grande do Sul. Desculpa, minha inocente. Entendeu agora? É, o Wesley é muito inocente, muito inocente. Mas aí sim, o buraco era mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis, que era o que a gente usava, né? Eu e aí largo. A gente cercava os buraquinhos com tijolo, e aí sempre alguém, né, no caso, começa por alguém, aí a pessoa joga a bola, se a bola cair no dono daquele buraquinho, ele tem que pegar a bola, sair atrás do resto do pessoal e jogar. Se ele acertar a pessoa, essa pessoa tem que ficar escorada na parede com os braços abertos, e tomar bolada de uma bolada de cada uma das pessoas que tá ali. Era uma brincadeira muito saudável. Caraca, ainda bem que não era brincadeira com brincadeira da Baianeta, essa aí. Essa brincadeira não tem ganhador, né? Você sabe, essa brincadeira não tem quem vença. Pois é, porque se o cara errasse a bola em quem ele tava atirando, né? No caso, quando ele sair correndo pra atirar no cara. Se ele errasse, aí ele que ia pra cela, no caso. Então era... Tinha 5 pessoas, ele tomava 4 boladas nas costas ou nas mãos, enfim. E depois, né? Nego reclama da minha e bolada, eu me lembro... de bicho, ó. Como vocês podem ver, só brincadeira saudável naquela época, né? Ninguém sabe porque hoje todo mundo fica dentro de casa no smartphone. Aí me lembrou que um dia a gente fez um torneio na rua, né? Papelzinho, tudo organizado em futebol, no calçamento mesmo, né? Duplas. E quando acabou, né? Que eu tinha ido pra final com outra dupla de um amigo meu. Quando acabou, eu não lembro quem ganhou. Eu sei que a gente um começou a xingar o outro. E eu comecei, né? Parti pra briga com o cara. E ao invés da turma separar, cara, ficou todo mundo assistindo, velho. A gente ficou se batendo por mais de 10 minutos, pô. Até que a gente decidiu parar de brigar, pô. Porque ninguém se separava. Né? Enquanto tá a gente homem, já tava homem, exausto, velho. Enquanto tá homem a homem, ninguém separa. O ruim é quando alguém começa a apelar, chamar um amigo, daí formar um vulco. Ou a mãe. Chamou a mãe e perdeu. Não, chamou a mãe, porra. Sai daqui, cara. Eu acho que a gente não falou disso, mas no colégio tinha aquelas brincadeiras hardcore aí, de acordo com a... O Spider puxando a pauta então... imaginária aí, Spider. Fala aí, Spider, brincadeira de escola, Spider, fala aí. É, então, essas brincadeiras hardcore aí, de escola aí, não sei na escola de vocês, mas na minha tinha aquele famoso hoje não, né? Não sei como Sim. é que era. Como é hoje não? Hoje não era aquele esquema seguinte, cara. Você pisava... Volta amanhã, Thiago, que ele te fala. Hoje não. Você pisava... Puta que vai ser fudido na bola de piche. Só na bola de piche mesmo. E acertou o Spider também. Enfim, mas era assim. É, você chegava na escola e tinha um tratado, né? Você tratava com as pessoas ali... Né, com piada. Tinha homem e tinha mulher, cara. Na minha tinha de tudo. E você tratava com as pessoas. Só que o esquema é o seguinte: quando você chegasse num ambiente, você já tinha que falar hoje não, entendeu? Se você falasse. Ah, se você não falasse hoje não, era a mesma coisa que você colar um alvo nas tuas costas, entendeu? Ah, porque qualquer um estava autorizado a te dar te dar uma porrada, entendeu? Tá, mas porra, e se as meninas disseram, não dissessem hoje não, elas apanhavam também? Apanhavam de outras meninas também, né, cara? Não, se ela tivesse no trato, sim, né, pô. Levava um tapão nas costas, ou levava um tapão na perna, era nesse esquema, cara. Se você quisesse bater nos outros, você tinha que estar disposto a apanhar também. É, mas só mulher podia bater em mulher e homem podia bater em homem, entendeu? Olha aí. Hoje em dia é diferente, cara. Tem aí a baianeta pra tacar bola de piche na cara de todo mundo, cara. na cara da sociedade. Tô aí, seus filhos das pacas. Então essa é lembro... só brincadeiras, né, saudáveis, né? Reforçando. E outra brincadeira que também não tem vencedor, né? Cara, na minha escola tinha mão negra, que era aquela que, se você sentasse e não falasse mão negra, do nada vinha um super tapa nas suas costas de fazer você cuspir o pulmão, cara. Cara, eu achei que era o sereno que ia vir. Pode ser que às vezes ele dá uns tapinha mesmo. Caraca. Rapaz, na minha escola era baleado, velho. Que vocês chamam, acho que, de queimada aqui. Ah, hoje baleado. No Rio de Janeiro... Baleada? Baleado. Baleado. Rio de Janeiro é comum essa brincadeira aí, cara. Baleado. Ah, baleado, sim. É, baleado. Pô, como é que era esse aí, Tice? Como é que era esse aí? Eu acho que vocês chamam de queimada aqui. É a mesma coisa. Na realidade, a sabe? Queimada é... Separa o time, um de cada lado, o time de cada lado, e tem que jogar bola um no outro time pra você queimar a pessoa. Aqui em Curitiba a gente chama de caçador. Olha. Caçador? Que era queimada. Que era nesse esquema, caçador, dois times, e aí um jogava bola no outro. Assim. A mão era fria, porque você pode pegar a bola ou bater na mão, é fria, não, isso, não vale isso. A queimada, é. Isso. Tem que bater no corpo. Isso. Tinha pinche na bola ou espera? Ah, não, era bola de futebol, né? É, mas na minha escola acho que tinha pinche, porque o chão era meio sujo, então devia ter. É, podia ter um pouco. Caraca. Não intencional, né? Igual não o intencional. Da baianeta, né? Não, não intencional, tá bem no meio da bola de areia, mas foi sem intenção. Não, intenção nenhuma, a intenção é de matar só, mas é pouca coisa. A única coisa que eu lembro da escola era de jogar baleado e de jogar futebol na hora do intervalo, assim. Mas assim, eu não tinha essas brincadeiras, até porque eu nunca tive amigo na escola, então não fui ter só depois de mais velha. Eu não tive... Caramba. É. Não, gente, peraí, vamos fazer uma pausa aqui. Ô, Baianeta, pode contar comigo aqui, eu sou seu amigo, tá? Gente, dá um apoio pra ela aí, pô. Ô, a gente é seu amigo, tá? Eu já tava meio que contente, ela disse que só depois de velho, então quer dizer que de semana passada pra cá já consegui. Então... Ah, já tá bom. Aí. Não, eu consegui, foi depois de muita terapia, não precisar. Não, tem... Ô, Tice, tu podia recomendar essa terapia pro Spider, né? Não, eu não preciso de terapia, cara. Eu não preciso de terapia, eu preciso de mais armas só. Cara, quem viaja pra Turquia, pra Las Vegas, não precisa de amigos, não. É verdade. Tá de terapia, vai gastar dinheiro com terapia? Gasta dinheiro indo pra Turquia, pra Las Vegas. Melhor. Pois exato. Não, mas eu tenho amigos, eu só não gosto muito das pessoas. Fora isso, é tudo bem. Ah, tem amigo que só não gosta. Ah, amigo que ele tinha era uma vassoura. Ele tinha amigo. Spider, a Siri, eu já te falei que a Siri e o Google não são amigos reais. É. Eu te entendo, viu, Spider? Eu te entendo. Eu sempre quis ter amigo, porque eu nunca tive. Aí quando eu comecei a ter, eu não queria mais. Merda, não preciso mais de vocês. Não, aí eu ficava assim, nossa, que saudade da época que eu não tinha amigo, gente. Nossa senhora, velho, como era bom. É. Não tinha que gravar podcast, não tinha que fazer. Não tinha que ficar recebendo as mensagens do Blue. A gente só tá te esperando. A gente só tá te esperando. Caraca, olha só. Direto. Eu lembrei de uma outra brincadeira bacana aqui. Também do esquema hardcore baianeta aí. que era a famosa malha também, né? Não sei se na escola de vocês. Malha, brincar de tricotar, né? Brincar de tricô, é legal mesmo. É muito hardcore mesmo. É bem hardcore, porque vai que esperta a mão, né, porra? Mas a malha funcionava, o esquema era o seguinte: você tinha uma bola Normalmente, podia ser bola de papel, bola de meia. Ah, bola de piche. Podia ser de pinche. Bola de pinche não, véi, para de falar pinche, velho. Pinche é o cachorro, velho. Mas a malha, a malha era o esquema seguinte: você colocava a galera no campo de futebol ou numa área assim, delimitava e tudo mais. Às vezes não tinha limites, às vezes era no pátio do colégio. E tipo, a galera saía chutando a bola. Se a bola pegasse em você, todo mundo pulava em cima de você pra te dar uma porrada. No tipo, malha, malha. Tipo, malhava na porrada. Ah, montinha, fazia montinha. Era tipo isso. Gente. Não existe brincadeira saudável, realmente, assim. Gente, é outra brincadeira que não tem vencedor. Se espancar um amiguinho. É, e aí você descobre por que ele não gosta de pessoas, né? Olha as brincadeiras que ele tinha quando era mais novo. Não, mas eu não tô falando que eu participava delas. Eu até participava, mas não... Ah, sim, claro que não, claro que não. Não, cara, eu era estrategista. Eu achava massa ficar vendo. Cara, eu achei... Olha, sinceramente, eu achei que vocês eram pessoas, né... comuns, assim, que eu ia chamar aqui a baianeta e dizer, não, eu brincava com as minhas bonequinhas de casinha, chamava as minhas amiguinhas pra fazer chazinho, essas coisas. Olha o Thiago, e o Thiago, o Spider Wesley, dizer, não, a gente brincava de carrinho. Forte Apache, né? De comandos em ação, de Falcon, né? É, essas coisas assim, sabe? Não, eu boto piche na bola e taco o outro, eu pulo na gangorra até o outro cair e morrer, entendeu? O meu objetivo é levar todo mundo para as Paralimpíadas. Puta que pariu. A Blue, eu jogava baralho também. Serve? Mas aí é igual o Gamed, né? Explodia as pessoas. Ela jogava baralho, mas apostando quem perdesse tomava um bufetão na boca. Então, né? Só que não, eu jogava baralho com a minha avó. Eu jogava War quando meu irmão deixava, né? Porque só os Não, se é com a sua avó, você tinha que jogar a bexiga d'água. Não. Né, se você conhecesse, cara, a minha avó, se você acha que eu sou assim, você acha que eu vim da onde? É uma longa linhagem de pessoas, meu amigo, meu querido. Você não conheceu a minha avó. Uma longa linhagem de baianetas. É, eu não sou a primeira. Eu sou a única que tem senso de humor, porque se você conhecer a minha mãe... É mesmo? Nossa senhora. Mãe, dia beijo, das mães mãe, tá chegando. Amo. Dia das mães tá chegando. Oxente, tá chegando tá quando? Tá chegando quando, porra? Daqui um ano. Daqui um ano. Louco. Sim, sim, até lá dá tempo de gravar com ela aí. O War não é um jogo saudável, cara. Ele é o único jogo que revela o verdadeiro caráter da pessoa. Na verdade, eu vou discordar qual e dizer jogo, que é Thiago? O Uno. Uno? Uno. É que o Uno é novo, né? A gente jogava, chamava Sete Maluco. É a mesma regra, então, can-can do Uno, que só que era com baralho de truco. É, Cancan. Então, chama o Uno. Mas, gente, o Uno, ele é do Satanás. É, o Uno você perde amizade. Você perde amizade, casamento, filho, mãe. Perde. Você perde tudo naquele jogo. Peraí. Repete a segunda coisa que perde quando se joga Uno. Casamento, filho, mãe. Meu Deus, eu vou comprar um baralho pra minha mãe, né? Tá que pariu. Mas é trouxa. Eu tenho um baralho em casa, velho, mas eu não me arrisco a jogar, não, viu? Porque a bicha já é brava jogando Uno. Não dá certo, não. Caraca, mas eu tô. De verdade, eu tô aqui me perguntando como é que dá treta no Uno, pois as regras são bem definidas, não então, tem o que fazer. Então, como é que dá treta? Não, experimenta treta. Jogar o mais 4 pra mim, pra você ver se não dá uma treta. A não ser de você joga. Ficar no esquema de sabotar o cara, do tipo assim, ah, beleza, você pode fechar, mas agora eu não vou deixar, e tipo, manda pro outro, tipo esse esquema. É isso aí. Mas... o cara manda mais 4, em vez dele pegar o mais 4, ele coloca um outro mais 4, o outro pega 8, entendeu? É isso entendi, que é o foda. Entendi, aí dá treta, entendi. Nossa, a treta dá, claro que dá se você tiver um monte de carta que você não deixa o coleguinha do lado jogar. Tipo, toda vez que cai em você, você bota a carta do revés, aí volta. Aí você bota de novo. Sim. E a pessoa não joga, ela vai ficando puta e vai ficando vermelha, vai saindo fumaça, porque você não deixa ela jogar. Uno é o jogo da treta. Amém. Ó, mas ó, vamos agradecer aí a Baianeta, que ela tá fazendo uma contribuição com a sociedade, que ela falou que ela tem o Uno, mas não joga. Então que ela fez o quê? Ela tirou um Uno da sociedade. Entendeu? É menos um Uno pra causar discórdia por aí. Parabéns. Isso aí. Mas o bom do Uno é jogar Uno a Uno. Nossa, que merda, velho. E o banco da praça faz aquele crack agora, né? Nossa! Quebrou o banco! Não, e eu joguei uma bola de piche na minha cabeça agora, depois dessa. Jogou pra cima e ficou esperando cair. E olhando pra ela assim ainda, vem. Nossa. Eu apertei aquele botão vermelho do começo. É isso aí. Por quê? Porque é muito perigoso brincar na rua. Mas por quê, mamãe? Ai, por mil razões. Primeira, um carro pode te atropelar. Segunda... Ordem, tesouro. Mamãe, você disse que existiam mil razões. Tiago, fala aí, Tiago, pra gente uma brincadeira da escola, se tu lembra. Cara, que eu me lembre, eu, conforme a abertura do podcast, a musiquinha, é Salada Mista. Então, gente, mas a música do começo não era essa. Era brincadeira de criança, não era? Só o Spider entendeu, né? Tem Salada Mista. Tem Salada Mista, então se for brincadeira de criança, tem Salada Mista. Também, mas, tipo, é um pedaço só. Porque vocês só lembram desse pedaço, velho. Ah, ok. A gente pode ignorar como é um pedaço só, a gente ignora. Isso aí. Eu já acho bom, porque pagode é ruim mesmo, então ignora geral. Não, mas molejo é um clássico, cara. E isso sem levar em consideração que ela já foi no na primeira parte desse cast, né? Então, tudo bem. Eu concordo que é um clássico. Foram bons tempos. Eu concordo que é um clássico, mas é um clássico ruim, então, enfim. Ah, tá certo. Não é possível que vocês estão falando sério isso, gente. Não é possível. O Ricardo é anti-pagode, hein? Não, eu sou anti-pagode, eu simplesmente tenho ódio mortal mesmo. Então... Tá. Okay, tá. A pessoa que é anti ainda tem um sentimento, né? Movimento, hein? Mas eu respeito quem goste. Eu não sou contra quem gosta, eu respeito quem gosta, entendeu? Não tem problema. Sim, não faço amizade com elas. Você só manda matar, mas tudo bem também. Eu nada contra que ouve pagode, eu só não quero ele perto de mim, né? Exato. Eu tenho esse sentimento com os brasileiros em si, né? Só gaúcho que quer perto de mim. Enfim. Mas deixa pra lá, isso é outra coisa, né? Você falou gaúcho, né? Gaúcho forte e tal. Não é que isso? Mas enfim, Thiago, então é Salada Mista. Cara, meu primeiro beijo foi na brincadeira do Salada Mista na escola. Mas homem é homem, mulher é professor. Valeu a pena? Cara, não, foi uma merda, né, velho? Foi aquele... Ah, então tá. Aquele selinho e tal. Geralmente a gente ignora, né? A menina que você quer mesmo, nunca cai, tá ligado? Porque aquela porra é tudo combinado, né? Sim. Lógico. Quando sempre tem aquele truque, né? Você falava com o cara que ia tapar os seus olhos, ó, quando for fulana, tu dá um sinal, tu aperta meu braço, alguma coisa, né? Mas nunca deu certo. Sempre tem um filho da puta, né? Porra, filho da puta é o que mais tem nesse mundo. Então... Ah, tá de sacanagem, Spider, nem é tanto assim. Quase cara. Não. É 2-1 praticamente. Ó, mas na minha época a Salada Mista era... É aperto de mão, abraço, como que era? Era aperto de mão, abraço... Abraço. Beijo, não é? Tinha beijo no rosto, não tinha? Beijo no rosto e selinho. Era isso, né? É isso aí. Lá. Então, mas esses dias eu vi a molecada brincando aqui perto de casa. Era beijo de língua, mão na bunda. Eu falei, puta, na minha época não era isso não, cara. Não era isso, mas queria que fosse, né? Quem dera fosse, mas... Eu falei, o quê? Eu falei, porra, eu não podia entrar na brincadeira que eu ia ser preso, mas... Agora eu entendi por que o Wesley disse que queria ir pra rua brincar com as crianças. Vem aqui, Joãozinho, que eu vou te ensinar o que é incesto. Enquanto eu ficava brincando na sacristia, o pessoal da rua brincava diferente, porra. Aí tu se perguntava por que aquilo ali nunca acontecia lá, né? Né? Era muito diferente. Até... Mas enfim. O mundo muda, né, cara? O mundo tá mudando. É, tá certo. Puta, bom saber pra vocês que tem filhos aí, hein? Salada Mista de atualmente não rola, hein? Não. não, aqui. Agora, não. Agora é foda que na escola eu não brincava tanto, velho. Eu sempre fui mais o aluno CDF da sala, essa porra. Era mais o bulinado, eu não brincava muito. Eu percebi um tom de mágoa. Não sei se vocês notaram. Sim. Sim, eu percebi que tu era molestado pelo Serena. Eu não brincava muito, mas eu brigava muito, velho. Porque. Olha! Se a minha voz hoje em dia ela é assim, você imagina adolescente, né? Que ela ainda não tinha desenvolvido. Então, cara, tiravam muita onda da minha cara. E teve uma época em que eu simplesmente decidi responder a qualquer bulinação com porrada, sabe? Então eu brigava pra caralho, pô. Teve uma época. E. Eu não brincava muito, eu brigava muito. Pô, me conta como que você conseguiu parar, porque até hoje, velho, tem uma dificuldade. tem uma filosofia chamada de boísmo. Não, essa daí não. Eu nunca mais me irritei. Tô fora dessa aí, o negócio é tretaísmo, meu amigo. Aê, porra! Tretas quê? É team treta. Eu até vontade de botar um copo aqui pra benzer, velho. Eu não, cara. Eu não era muito zoado na escola porque eu me auto-zoava. Então o pessoal não tinha arma contra mim, entendeu? Então... Exato. É isso aí que eu digo, Wesley. Porque é o seguinte, a vida já me maltratou bastante, mas isso ela nunca vai tirar de mim, cara. É claro, pô. É. Às vezes a pessoa falava alguma coisa, eu falava, não é só isso, tem mais ainda, tal. Eu ajudava a pessoa a falar mal de mim. Até que ela desistia e ia embora. É, que daí não tem graça, né? Aí você ia pra casa e mas é uma estratégia. Imposição fetal no banheiro, né? É, não adianta muita coisa. A diferença pra mim chorava, é que a outra pessoa saía chorando antes. Era só essa a diferença. Não, mas a minha regra era a seguinte: se a pessoa zoa, ela aceita ser zoada. Ela tem que aceitar ser zoada. A minha regra é simples: a pessoa me zoou, bola de piche. Acabou o problema. A Tícia era o gatilho mais rápido do bullying. Meu Deus. Ai, Jesus, deixa eu me recuperar aqui. Ai, meu Deus, a diferença é que eu saía chorando primeiro. Essa foi boa. Ai, meu Deus do céu, puta que pariu. Falta alguém falar de brincadeiras na escola, Spider? Não, eu puxei duas já, cara. Ah, beleza, o... Ticiana. Já falei, já. Esconde-esconde, cara. Ninguém falou de esconde-esconde. Mas na escola não. Na escola. Não, mas na escola. Na escola eu brincava, cara. Às vezes a professora me procurava e não me achava, só no outro dia. mas dentro da escola. Se ela fosse me procurar na locadora, ela me achava, cara. Eu queria poder fazer isso, Blue, mas. Mas minha mãe era minha coordenadora. Ah, eu sei o que é. Quando eu era, assim, até a primeira série do primeiro grau aí, a minha escola era um lugar legal pra brincar de esconde-esconde no recreio, assim, porque tinha um parque meio grande, era um parque do recreio, assim, tinha árvores, tinha vários brinquedos diferentes, assim, era bem legal e dava pra brincar de esconde-esconde. Depois que eu me mudei de escola, não tinha a mesma emoção, porque... Os lugares eram muito batidos e o espaço era muito limitado. Sim. Mas eu brinquei algumas vezes quando escondi na escola, assim, era escola, bacana. Acho que o que eu mais brincava, acho que na escola, porque eu sempre fui. Eu colecionava aqueles álbuns de chiclete ping-pong, álbum de Copa, né? Da Copa do Mundo. Caraca. Então a gente quem brincava que muito de bafo. Conseguiu completar o álbum, hein? Aquele que dava a bicicleta. Aquele que dava um jogo de xícaras. Não, aquele que dava a bicicleta se tu juntasse todas as figurinhas. Nossa, velho, o jogo de xícaras foi foda. Mas é. Porque é da Copa, né? Aqueles álbuns eram assim, tipo, tinha até um prêmio bom, que era a bicicleta, mas tipo, jogo de panela, jogo de xícara. Jogo tipo, de copo de plástico. Copo de plástico, tinha várias coisas. Não, eu. Principalmente álbuns de Copa do Mundo, eu acho que eu tinha dois ou três álbuns completos em cada edição de álbum, né? Então eu jogava muito bafo na escola, mas não é bafo de mau hálito, não sei como que vocês chamam, é de bater na figurinha. É bafo. É bafo nacional, né? Bafo é nacional. Sim. Então, bafo que tem alguns truques, né? Claro, que você dá uma lambida na mão pra poder virar mais figurinha. Existem truques, existem meios. Eu não conheci esse truque, não. É, tem a fubeca, de fubeca a gente brincava bastante também. Fubeca é bolinha de gude, não sei se... Que Fubeca, puta que pariu. Caraca, essa é nova. Fubeca. Vocês conhecem, cara, por qual, a gente... não é? Por burquinha? Ô, Wesley, no outro podcast a gente falou sobre... Burquinha é roupa de filha de muçulmano, né, cara? Ah, é verdade, também. Pode ser. No outro podcast sobre brincadeiras de criança, a gente falou sobre as bolinhas de gude, né? Sim. E aí cada um disse o nome da sua bolinha... Da sua bolinha, não. Da bolinha de gude na sua cidade, né? Cada um fala o nome da sua bolinha. Da minha bolinha. Ah, é Mara e Inês. Tá, beleza. A minha tem, cara. É esquerda e direita. Nossa senhora. A esquerda é o xodó, sempre. Cara, onde eu morava, se chamava de Bila. Olha aí. Do quê, rapaz? Do quê? Aqui, o... Bila. Bila? Isso. É. É, o Bola Felipe Zuda aqui do MachineCast é do Nordeste, ele falou a mesma coisa, se não me engano, não é, Spider? É uma coisa assim. Isso mesmo, vida, né? É isso mesmo. É, e o Neilson, que é do Espírito Santo, disse que o nome é... É... Bilosca, uma coisa assim. Ah, não, Bosta, do que vocês estão falando, Biloca. Cara? O que é Bila? Bolinha de gude. Bolinha de gude. Bola de gude é bola de gude, cara. E eu sou do Nordeste. Mas cada região do país chamava de um apelido. Então, mas eu sou do Nordeste e é bola de gude, velho. É, mas é que tu não brincava. Não, mas pera aí, mas você é do Nordeste e mais cada estado... Quem que disse pega uma bola de piche pra você aí? Eu usava bola de piche até eu descobrir que bola de gude era melhor, porque não dava pra ver e você podia colocar várias. É que bola de gude, a vantagem dela é que ela pode ser munição de esquilingue também. Pode, muito bom. Mas era caro, hein? Surgiu... Usar bola de gude com munição de estilingue era caro, hein? Não, mas tô falando era assim. Caro. As bolas não eram minhas. Pra quem quer usar, pra quem quer usar, sim. Não, a munição de estilingue mesmo era mamona, né? Isso Nossa. Mesmo. Brinquei muito. Tava disso, na inclusive. Boca de um, deu, matou o cara, né? Mas aí, deixa eu continuar os nomes, né? Então, saiu Bilosca, saiu Chimbra, saiu... e aqui, né, o nome que a gente chamava que era Bulita. Bulita? É, e aqui era Bulica. Bulica, olha só. Uma variação, né? Que é perto do sul. É, mais, então. É, aqui a gente chama de Fubeca ou de Burquinha. Ah, mas esse é um nome meio americanizado, né? Mas também lá não tinha pega-pega americano? Americanizado Fubeca, porra. Onde é que... Não, Burquinha. Ah, tá. Certamente o Fubeca é derivado de fallback, pô. Ah, caraca. Pô. Olha aí que eu tô olha falando. Aí, ó. É americanizado mesmo. Vocês falaram birosca, né? Birosca que a gente não, chama. Não, birosca não, bilosca. Uma coisa assim. Oi? Birosca é outra coisa. Não, então. Birosca é outra coisa. Birosca, não, birosca a gente vai de vez em quando, inclusive. Eu vou indo de vez em quando. Então, birosca que a gente chama aqui é um boteco ou era aquele, o buraco que você faz pra acertar a Fubeca. Caraca, olha é só. Muita caraca, palavra. É outro idioma. Aqui. É muito, muito coisa diferente numa frase só. Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando, velho. Eu, tipo, tô aqui, mas não tô aqui, velho, porque eu já ouvi tanto nome de estranho aí que eu tô tipo, what the hell? Isso que é o mal do podcast, ó. Fica juntando as pessoas que nunca deveriam se conhecer, tá nisso. Que nunca deveriam se conhecer. Ai. E eu que sou antissocial depois, né? É, não, mas eu vou, de amanhã eu vou chegar no trabalho e vou falar pro cara. Bah, conversei com um maluco ontem em São Paulo, o cara me falou de Fubeca. Puta que pariu, né? Burquinha. O que ele vai pensar de Burquinha. Mim? Burquinha. Burquinha, porra, o cara vai pensar mal de mim. Não, mas entendeu? Outra coisa que acho que tem nome variado deve ser Pipa. É, aqui é Pandorga. É, Pandorga? Aqui é Pipa também. Pandorga. Aqui é Pipa. Pandorga é foda, hein? Aqui é Raia. Tem canto que chama papagaio. Né? É, então, aqui também tem papagaio e Raia. Tem o Maranhão. Maranhão. Raia também. É, Raia. Raia tem aqui também. É, então acho Raia que Pipa, não... acho que só eu que falei aqui do Pipa, então, mesmo que era diferente, é tudo igual. Não, aqui é Pipa também. Tinha, tinha até um programa na TV que se chamava Pandorga. Eu tô achando que esse programa era regional, porque dava na TVE, que era o mesmo canal da TV Cultura. Então, se vocês não conhecem, então provavelmente era regional. Não, era só vocês que ouviam Pandora. Eu só não assistia a TV Cultura mesmo. É, era aqui, então. Por quê? Porque é muito perigoso brincar na rua. Mas por quê, mamãe? Ai, por mil razões. Primeira, um carro pode te atropelar. Segunda, a ordem, tesouro. Mamãe, você disse que existiam mil razões. Mas, enfim, algum alguma brincadeira marcante a mais aí pra lembrar? Pode falar à vontade. Mas você tava. Não, falando de pipa ainda, você sabe o que é capucheta? Caraca, eu tenho até medo de perguntar, mas fala aí. Eu não tenho medo não, pode falar. Boa, boa. Não, mas não tem. O gaúcho é que tem medo, né? É, os gaúchos. Eita! Vamos parar com isso aí. Fala aí, Thiago, no Nordeste a gente não tem medo dessas coisas, não, velho. Não, mas nem no Sudeste, nem no Sudeste também. Não, mas capucheta é uma pipa feita de folha de jornal. Caraca, fazer uma pipa custava o quê? 30, 40 centavos? Sim, mas daí você. Mas é, assim, é com folha de jornal e sem vareta. Não, mas pera aí um pouquinho, pera aí. Thiago, quanto é que o quê? Tu comprava uma pipa por quanto? Não, eu não comprava pipa. Eu tirava as talas do coqueiro. Sim. E comprava o papel seda, né, pra poder fazer a pipa. Ah, ok. Aqui eu fazia com sacola de supermercado. Ah, eu já fiz também com sacola de supermercado. Isso aí. Meu então, essa daí também é capucheta. Essa daí é capucheta também. Olha só. Sacola do supermercado servia pra várias coisas. Pra fazer a pipa, pra fazer paraquedas do Comando em Ação. Sim. Essas coisas. Pra fazer paraquedas pra você, inclusive. Não, pra mim. Ah, não. Não dá, né? Não, não tem como. Não, é muita sacola de supermercado. É, vocês estão rindo, mas... Teve um colega meu... Ah, não. Eu acho que eu não contei essa história aqui, mas teve um colega meu que... pendurou várias sacolas do mercado aqui que tinha, que é o Mercadorama, embaixo do braço e resolveu pular pra ver se servia. Ah. Ele pulou de onde? E aí ele teve uma vida bem breve. Ele não, pulou hoje uma ele foi campeão alta, assim, da medalha de ouro na Paralimpíada. Caralho. Ele pulou o suficiente pra se quebrar, tipo, se machucar, entendeu? Caraca, velho. Nossa, que triste. Davi tá aí, né, cara? É isso aí. Mas ele era criança, né, cara? A gente tinha 8, 7, sei lá quanto. E já era trouxa, não é? Ser criança é uma coisa, né? Ser 7, não mudou muito, Tice. Cara, homem demora pra amadurecer, já disse isso. Não, homem são tudo uns bosta mesmo. Que eu tô vendo agora aqui, porque as cagadas só acontecem com os moleque. Sim. Dificilmente uma menina vai falar que fez uma cagada dessa. Vai falar, Tice? Alô? Não. Ah, tá, não, tá aí. Som de grilos. Não, eu não, não, eu acho que... Não. Eu, quando era pequena, uma vez, eu acho que eu quis voar, mas, tipo, eu nunca tentei voar. Mas eu já pulei da janela do meu quarto. Minha mãe, a gente morava no primeiro andar, não era tão alto assim. Eu sempre fui uma criança comprida, assim, pra média de mulher... Eu sempre fui alta, tanto que quando eu tava na escola que eu fazia esporte, eu jogava basquete, eu era pivô, porque eu sempre fui muito alta. Qual hoje em dia... Ah, então hoje eu tenho 1,73. Ah, sim, né? Você era alta na época, mas aí depois estabilizou. Depois eu não, não cresci mais, mas pra criança, imagina. Eu tenho tipo 1,60, 1,65, com 12 anos eu era muito alta. Sim, sim. Eu era muito alta. É, eu era muito alta, e depois eu cheguei no 1,73 e parei de crescer, graças a Deus, porque senão eu ia ser uma drag queen, né? Caralho. Se eu já sou desengonçada com 1,73, botando mais 10 centímetros aqui, eu caio. Caraca, meu Deus do céu. E vocês falaram em cair, se quebrar, o Spider falou do amigo dele, eu me lembro, isso me lembrou a primeira vez que eu sangrei o nariz por ter caído de cara no chão. Nossa, mas de cara? De cara. Eu tava subindo, tinha umas madeiras... Era uma construção, e aí eu comecei a andar por cima da madeira. Do nada, eu plof no chão. E aí eu, né, e começou a sair sangue do nariz, eu nem lembro direito. Sei que eu tava sentado embaixo de uma árvore ali, o nariz sangrando, a minha mãe viu de longe e perguntou pra mim onde é que eu tinha conseguido esse esmalte. Cara. Da hora, velho. Ô, Bru. Sem falar da segunda vez que eu vi sangue na vida foi quando eu cortei o dedo com uma gilete de propósito pra ver o que acontecia. É isso aí, o suicida começa assim, era cara. Era uma navalha, era uma lâmina de barbear, peguei e passei no dedo, eu tenho a cicatriz até hoje, eu vou tirar uma foto e vou botar no post pro pessoal ver. É quase o dedo todo. Quase o dedo todinho, né, cicatriz de fora a fora assim, aí lavei assim numa água de córrego, assim, de esgoto, assim, tá? O sangue. Não, esgoto a céu aberto. Isso, sim. Lavei ali, isso, né, pra tirar o sangue. Tava o sangue era perigoso. É melhor que daí você tampa com merda, né? Você tampando, sim, com bosta, fica melhor mesmo. Sim. Né? Aí... Não, mas olha, tá vivo, forte, saudável. Olha aí, foi olha aí. É, ué. Só não morri. Ganhou resistência, ganhou resistência. E o pessoal reclamando do gosto da água hoje em dia, né? É. Pessoal reclamador. Isso me lembrou que diversas vezes, cara, eu já perdi a conta de quantas vezes eu deixei a ponta do dedão do pé na rua, sabe, jogando bola. Ih, normal. Nossa, velho, eu me lembrei de uma dessa de jogando bola no prédio que minha mãe morava, o playground, digamos assim, era a garagem, era bola ali, no meio dos carros, assim. Claro que tomando cuidado pra não acertar o carro. Mas uma vez eu fui chutar a bola e a bola, tipo, correu. E eu peguei o dedo midinho, cara, e chutei a quina da pilastra, mano. Nossa, mas eu lembro da dor até hoje. Eu lembro da dor até hoje, cara. O dedo até midinho. Escuta estralar, né? Escuta estralar, né, o dedo. Nossa, mas foi um berro, assim, daquele, sabe? Tipo, de acorda o quarteirão inteiro, assim. Porque, nossa, gente. Dedo, caraca, mano, doeu. Nunca, eu acho que nem quando eu desloquei meu dedo jogando basquete, o dedo da mão, doeu tanto, velho. Como aquele dia que eu chutei a quina da pilastra com o dedo midinho. Ai, e olha que deslocar o dedo da mão doeu pra cacete, né? Doeu pra cacete. Agora, eu tenho uma história de amor com quinas de pilastra, né? Porque eu tenho uma cicatriz no lábio. E eu tenho um dente que tá sem um pedaço. Caramba! Olha só a coincidência, eu também tenho cicatriz no lábio. Não é? Eu dei um beijo na quina da pilastra no prédio da minha avó, cara. Caraca, desde pequena já assim, mostrando amor, né? Foi a quina do amor, cara. Não, normalmente a pessoa treina o beijo na costa da mão, né? Normalmente no espelho, no espelho. É na pilastra. Na quina, né, cara? Tipo, eu vim de lá correndo. Ainda. Eu vim de lá correndo e ó, pei, na quina, cara. E aí partiu o lábio, quebrou um pedaço do dente e a cicatriz tá aqui, que não me deixa mentir. Olha aí. Bom, caralho. Já que a gente entrou no assunto dor aí. Mutilação. É. Assunto mutilação. Aí meu Spider, né? Aí meu Spider, eu perdi um braço. Nossa, jogando bolinha de areia. Mas, ô Spider, eu queria puxar um gancho aqui, já que o Thiago e a Baneta falaram esse negócio de pedaço de dedo e coisa e tal. O pessoal que quiser, que gosta de mutilações, aí escutem lá o primeiro episódio beta lá, né? Sobre a história do Zul lá, que perdeu praticamente metade do dedo aí, tentando salvar uma Ferrari. Boa, boa. Caramba. Foi bem interessante essa história, inclusive. É. Tô rindo aqui só de lembrar dela. Enfim, não, mas o assunto dor, eu tenho duas histórias de dor aí que eu lembro, mas uma delas que me rendeu uma cicatriz foi um dia que eu tava atrás da casa da minha esquiando, avó. Né? Esquiando, né? Esquiando no Alasca, né? Tipo, tinha um corredor, assim, sabe? Onde a gente ficava brincando quando tava ali com a minha avó e tal, eu, minha irmã e tal. E daí a gente ficava brincando de bola, assim, de jogar bola, brincava com a minha avó e tal. Minha avó querendo brincar com os netos e tal, né? Joga a bola aqui, joga a bola dali e tal. Uma bola de plástico, bem lazarenta, assim, sabe? Aquelas que, tipo, custa... Compra um pacote de bala e ganha uma bola, sabe? E daí a gente jogando bola ali um dia e tal, cara. E tinha uma mesa, eu lembro da mesa até hoje. Tinha uma mesa dessas de madeira, que a gente montava coisas em cima, assim, e tal. Ou colocava as coisas em cima. E os pés da mesa tinham alguns pregos. Sabe aqueles pregos que ficam mais pra fora, assim? Sim. Ah, tipo, às vezes a gente tirou os mais perigosos, que eram pontas, ok, mas tinha uns que a cabeça do prego ficava pra fora. Caraca. E aí o que aconteceu? Um dia a gente jogando bola, não sei o que, e eu joguei a bola e fui pro lado, ou não sei o que aconteceu, eu sei que eu enrosquei a coxa no prego, de Ai, lado. Ai, caraca, sabe? Meu. Cara, abriu assim, tipo, pela primeira foi vez. Foi uma beiça, porque... Hã? Abriu uma beiça na sua perna, né? Abriu. E tipo, abriu era aqueles pregos que não era prego pequeno, esses de pregar, sabe, madeira, assim. Era prego de fundo de guarda-roupa, né? É, tipo, era um mega prego. Então, tipo, a cabeça enferrujada, tipo, tudo errado, entendeu? E aí eu me enrosquei naquela parada, cara. Abriu uma vala na minha coxa. Que eu tenho a cicatriz, fiquei com a cicatriz e eu, e, tipo, sério, rasgou muito fundo, cara. Que eu pude ver bem depois da pele, assim, tipo, a carne mesmo, sabe? Ai, caraca, velho. É, foi foda. E a dor lazarenta, né, cara? Que na hora que abriu, deu... Ah, já me joguei no chão e dor e tu também e vai mais. Tirar foto da cicatriz pra botar no post, não? Não, né, cara? Quer ver foto da cicatriz, cara? Se fosse minha avó, ela já ia gritar: passa arnica! Passa arnica que para! Passa arnica que para! A gente tinha lá em casa, a gente tinha garrafada, né? Que era tipo, quando se machucava, batia alguma coisa, ia lá, pegava uma mistura de 230 milhões de ervas, que com certeza deve ser muito mais alucinógeno que qualquer erva dessas que tem no mercado aí. Mais alucinógena que a do Edu. Mais que a do Edu, frouxo. E passava ali, cara, e bola pra frente, vamos embora, entendeu? Mas nesse dia não tinha garrafado e nem arnica que desse jeito, cara. Fui pro hospital mesmo e ponto na perna, não teve jeito. Caraca, Eu tenho também, Spider, uma cicatriz na perna. Mas assim, foi porque eu costumava dar susto no meu irmão, né? E aí, um dia eu levantei do meu quarto e fui no quarto dele, na surdina, dar um susto nele. Só que o ventilador tava ligado, que fazia muito calor, e tava sem a grade de proteção. Caraca! E aí passou na minha perna. Aí passou na minha perna. Caraca! Aí, eu tenho cicatriz até hoje da coxa, assim, tipo, acho que tem uns 10 centímetros, eu acho, a cicatriz. É do tamanho da paleta do. Ai, do daqueles ventiladores das antigas, sabe? Mas conseguiu assustar, não só o seu irmão, como a família inteira. Na hora. Minha mãe, coitada. Ela sendo levada pro hospital pra dar ponto na perna, ela consegui assustar todo mundo. E aí o médico lá costurando ela dizendo: e aí, minha menina, como é que você conseguiu fazer isso? Ah, isso aqui foi assustando a família, e eu consegui. Oi, e brincadeiras de dia de chuva, assim, quando chovia, o que, não, que vocês pera, inventaram? Pula chuva. Eu tenho duas cicatrizes, e agora, só agora que eu realizei que as duas foram relacionadas a brincar do pega, pô. Caraca. Porque uma foi brincando do pega, aí uma menina passou por mim correndo muito rápido, e ela puxou a porta, né, pra evitar que eu fosse atrás dela. E aí, quando ela puxou a porta, que a porta bateu, ela voltou a porta, né? Então voltou com tudo na minha cara. Nossa. Abriu meu lábio superior, né? Levei 3 pontos no lábio. Cacete. E a outra foi brincando do pega no colégio. Eu correndo de costa, com o menino que era o pega quase me alcançando. Quando ele tava quase alcançando, eu fui virar pra correr de frente e foi de cara na parede, né? Ah. Aí abri na lateral. Abri na lateral da cabeça, em cima do ouvido. 3 pontos na cabeça. Caraca. E aí caramba, você descobriu que você não tinha que pegar ninguém, porque quando você pega alguém, você tá... Eu nunca mais vou brincar de pega. Cara, por que que esse negócio que sempre que alguém vai dar com a cara na parede, num poste, numa árvore, a pessoa tá virando? Por que que ela nunca bate de costas? Vocês já repararam isso? É verdade, isso aí, né? Sabe o que é isso? Isso é Satanás falando: oi, oi, eu aqui. É, isso aí, só pode. Achou! Só pode, porque eu não vejo ninguém batendo de costas, cara. Sempre se vira e bate com a cara. É, ninguém no comenta, exato, né? Momento. Nossa, bati com o pulmão na parede, ninguém fala isso. Ninguém, né? fala. Dei com pubis na quina da minha, não. É, deu uma nocada, bati com a nuca na quina do negócio. Não tem isso, não mesmo. Não tem, cara. É sempre o nariz, a testa, o beiço, o queixo. É. Caí, bati o omoplata. Ninguém fala. Caraca, eu nem sei onde fica isso. É só tu correr de costas e não virar. É, você vai saber. Então, peraí. Então o segredo é correr de costas. Sempre, sem virar. Que nunca vai dar problema. Não vai dar problema nunca. Nunca vai tipo bater. É tipo aquela mesma teoria de você... pegar um gato, amarrar um pão nele e passar manteiga. E jogar o gato, entendeu? Não, óbvio que vai ver. É ao contrário, tu amarra o pão nas costas do gato e passa manteiga na barriga. No pão, entendeu? No pão, cara, aqui isso, na barriga. Então, mas é o que eu tô falando. Não, é o que eu tô falando. Mas eu disse isso. Passa manteiga na própria barriga, na sua barriga. Depois passa no pão também. É a mesma Você teoria. Sabe que essa teoria é o quê? Que vai virar um escovador? Sim, deixa eu ver. Não, ele vai ficar girando eternamente, ele fica pergunta infinita. Pergunta pro Tiglu, pergunta pro Tiglu, porque ele já fez a experiência. Não, eu queria passar a manteiga na barriga do gato. Pergunta qual era o nome do gato dele, esse que é o pior. Não. Quem quiser saber qual é o nome do gato, ouça o episódio 42 do MachineCast. Puta, vou ter que ouvir todos os daqui do MachineCast, caralho. Vai ser uma maneira de divulgar o cast dentro do cast. Girando, ele vai ficar girando eternamente, mas você sabe como que faz pra ele se locomover? É. Você pega uma vara de pescar, normalmente vara de pescar dá mais certo. Você pega uma vara de pescar e pendura uma camisa branca na como isca. Sim. Na vara de pescar e essa vara tá amarrada nesse descovador. E passa molho de tomate na cara do gato. Entendeu? Porque o molho de tomate atrai camisa branca. Entendeu? Então isso daí vai se locomover, porque nunca vai alcançar. Energia infinita. Meu Deus. Tem muita brincadeira que é tudo nome repetido, né? Tipo, esconde-esconde, pega-pega, lango-lango, troca-troca, tudo coisa de criança. Cara-cara. Né? Cara-cara. Troca-troca, eu já ouvi falar isso, cara, mas. Eu acho que eu lembro de um médico me falando sobre esse esquema de troca-troca uma vez, mas eu falou que era pra esquecer, mas enfim. Deixa pra lá. É, tudo bem, vai. Por quê? Porque é muito perigoso brincar na rua. Mas por quê, mamãe? Ai, por mil razões. Primeira, um carro pode te atropelar. Segunda... Oh, tesouro. Mamãe, você disse que existiam mil razões? Certo, pessoal, eu acho que nós já brincamos bastante aqui, né? Então eu acho que nós vamos encerrando por aqui. Infelizmente, o Zupão não pode contar as suas histórias, mas quem sabe num episódio futuro com outros convidados, né? Já que todos os participantes já falaram suas histórias de brincadeiras aí. Eu ainda tenho mais, pode me chamar de novo. Olha aí. É, se quiser me chamar, pode me chamar também. Não. Nossa. Lembra a baianeta lá? Não. É, não. Desculpa alguma coisa, gente. Desculpa aí. Certo, então vamos às despedidas e às considerações finais aí. Siana! Bom, gente, eu brinquei de muitas coisas legais pra mim, na minha infância. Não sei pras pessoas que brincavam comigo, mas isso não me interessa. Pra mim eram bem legais. Espero que vocês tenham gostado aí do cast. Escrevam pra gente, contem quais brincadeiras vocês gostavam de brincar quando eram mais novos, aquela coisa engraçada, aquele dedo decepado. Né? Hã? Mandem cartinhas, né? Isso, escrevam pra gente. Mandem cartas, os Correios estão precisando, gente, de umas cartas. Manda pra caixa postal, né? Manda um telegrama, né? E contem pra gente suas histórias engraçadas, doloridas. Mandem fotos das cicatrizes. Ah, essas daí vocês só mandam pro Team Blue, porque ele que gosta dessas coisas esquisitas. Entendeu? Mas mandem aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Certo, Spider! Bom, eu tive alegria aí com vocês também, de crescer numa época que a gente conseguia brincar na rua e tudo mais, e se divertir a beça com, sei lá, R$0, né? E sem se preocupar com segurança, essas coisas, a não ser com o nosso famoso e mencionado Sereno. Né? Esse era o perigo. Cuidado com o Sereno. Perigo iminente, todas as tardes era ele. Sabe outro perigo que tinha muito grande na época da gente, hein? Mertiolate. Caraca. Puta, isso educava as crianças. Isso aí na perna do Spider foi um terror. Meu, você aprendia a ser mais resistente e cuidadoso por conta do Mertiolate. Eu evitava fazer cagada pensando no Mertiolate. Eu vou confessar uma coisa, gente, eu adorava a dor do Mertiolate. Ai, meu Deus do céu, eu já entendi muita coisa agora. Sádica. Eu não deixava nem minha mãe assoprar, porque eu gostava de sentir. Caraca, velho. Caía de propósito. Mó triste, cara, mó triste quando descobri que o Mertiolate não ardia mais. Que tristeza, né? Ah, realmente. Mas você pode usar álcool no lugar, dá o mesmo efeito. É o que eu faço aqui. Quando o meu hamster mordeu meu dedo e arrancou um pedaço, eu joguei álcool em cima. Ele? Não, em time, velho. Eu tacava em cima dele e tacava fogo depois, né? Gamster, filha da puta. Eu tocava ele como eu fazia com as bolinhas de pincha. Enfim. É, era isso aí, então. Até a próxima e valeu. Certo. Wesley, primeiramente, gostaria de te agradecer aí por ter comparecido aí pra gravar com a gente, né? Eu sei que foi difícil te aceitar aqui, mas tu conseguiu me convencer. Deu certo a propina que eu mandei, então. Deu certo, porra. Deu certo. Mas não esquece as outras 24 parcelas, né? Enfim. Cara... Peraí, como a parcela? Aquilo foi só a primeira. Puta que pariu. Bom, se tu conseguir que o Ganso participe lá do Cast of Tretas lá, eu te alivio algumas parcelas, umas duas aí. Ah, não, então já tá alguma coisa, já tem vantagem. Já então. Tem uma vantagem, né? Muito obrigado aí por ter comparecido e deixa um espaço aí pra te fazer o jabá lá do teu Néctar do Lixo. Ah, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, uma honra estar com pessoas tão garbosas e elegantes aqui. Nem que seja só o Spider. pelo jeito eu achei que era elegante, né? Mas tudo bem. Não, então, eu, como vocês também nunca ouviram falar no seu Team Blue do Chorume, e vocês ouvintes do MachineCast que gostam de um podcast de alto gabardine, óbvio, nunca ouviram o Chorume também, mas dá uma passada lá. É o chorume.com.br, no Facebook e no Instagram tá como Lixo do Lixo, e no Twitter tá como Néctar do Lixo. É isso aí. Certo, lá vocês vão aprender lá como que é incesto, currar mendigo, essas coisas tudo boas, essas coisas boas da vida. Ah, coisas da família brasileira. Né? Isso, né? Lá é um podcast. É um podcast. É, a gente costuma falar que é um podcast ortodoxo, cristão e que fala de amor. Sim, é isso. Sim, é um podcast dedicado à família que pode escutar na sala com avó, filho, tranquilamente. Sim, claro. Sim. Então tá. Muito obrigado, então. E Thiago Miro, cara, muito obrigado por comparecer aí, gravar com a gente, nos dar o prazer da sua presença aqui conosco, né? E deixo aí um espaço pra gente fazer divulgação dos teus projetos, porque tu precisa, né? Que até um cara que quase não aparece na mídia. Não, ninguém te conhece. Então, fica cara, aí o espaço. Cara, muito obrigado aí pelo convite. Quando você me convidou pela primeira vez, eu até fui lá no grupo dos comentadores e disse: morram de inveja, eu vou participar do MachineCast. E um dia depois, a Ana veio e me deu o revés, ela disse que vai gravar também. Olha só. Cara, eu tô no mundopodcast.com.br, a gente publica alguns podcasts lá, de temáticas diferentes. Enfim, já é tanto podcast caindo lá, velho, que quem tiver curiosidade, chega lá, dá uma olhada, se interessar alguma coisa, seja muito bem-vindo. Certo, então, pessoal, chegamos ao final de mais um MachineCast, então fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider, será? Será, Spider, que vai ter off-topic nesse cast? Já me dá aquela sensação, aquela coisa, sabe? Aquela... Aguardem aí, pessoal, leituras de e-mails e comentários e esperem pra ver se vai ter off-topic, ok? Então, até a próxima viagem no tempo! Vai, vou acordar. Vou querer dizer, vamos acordar. Começo! Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brinca de pique-esconde, pique-cola e pique-tá. Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não. Aquela brincadeira de beijar. hein, xará? Pera, ova, maçã ou salada mista? Salada mista! Beija! Beija! Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Guarda ainda na lembrança. Como é bom, como é bom. Paz, amor e esperança. Como é bom, como é bom. Bom é ser feliz com o coração. Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Guarda ainda na lembrança. Como é bom, como é bom. Paz, amor e esperança. Como é bom, como é bom. Bom é ser feliz com o coração. Vamos juntinho então. Acorda, criança, não tá na hora da gente brincar. Opa! Brincar de fita, esporte, fita, cola e de fita. Tá, tá, tá. Essa brincadeira tem que ter de bater a maravilha pra quem gosta de pular. André Zé! Fala, filho. Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? É claro que dou. Aquela brincadeira de beijar. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Não quer, não quer, não quer. Essa. Não. Essa. Eu já falei que não. Essa. É. Até que enfim, chora pra beijar, hein? Perova, maçã ou salada mista? Salada mista. Beija, beija. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala, pessoal! Bom, o episódio ficou enorme, né? Mas então, a leitura de e-mail está no post, tem um linkzinho lá para você ouvir a leitura de e-mail, ok? E tem muito e-mail, certo? Abraço! Off Topic. Tu grava o teu separado, você não quer, né, você não quer aproveitar não, que aqui todo mundo manja e fazer o teste do Zencaster? Não, tem pessoas na equipe que tem um pouquinho de dificuldade com essas coisas novas, é melhor esperar. Eles têm dificuldade de abrir um link? É, alguns. Mas eles não sabem, clica com o botão direito, com o esquerdo, não sabe, é uma, cara, confusão. Ah, é, fosse um botão só, vá lá, mano. Tipo assim, sabe aqueles que não conseguem jogar Atari? Ah. Ô, maldade, hein? Fica quieto, Spider, senão eu digo quem é. Bom, não sou eu, então. Fica tranquilo. Ah, não é? Ah, não. Tu que tá falando que não é. Ué, eu jogo Atari, então, não sou eu. Ok. Colou. Praticamente inventou o Atari, né? Pela mais idade. Ou menos. Eu inventei até o telejogo, cara. Atari é mais novo. É, tá certo. Vou pegar ele. Blue, né? Não tem história engraçada, hein? Só tem história de desgraça, só, hein? Ah, normal, né, cara? Mas peraí, a minha pauta que o Team Blue passou aqui não era de histórias, era pra falar sobre as pontes da Mongólia. Ah, então tudo bem, esse eu tenho conteúdo. É. Ah, o Spider anda pelo mundo todo, isso, safado. Deve estar na Turquia nesse momento. Mas eu não recebi pauta não, hein? Nômade ou é exílio? Não, é trabalho forçado mesmo. Olha, isso que é bonito, cara, quem dera. Tá ligado? Manda o cara trabalhar forçado lá no Caribe, no Cairo. Pô, tem isso que é. Eu tô vendo a foto dele aqui, tá? Deve dar um esforço isso daqui, que nossa. Ai, meu Deus do céu. Ô, Thiago, não recebeu a pauta, cara? Não, só sei o tema. Coitado de ti, cara. Não, é, eu só sei o tema também. A pauta no Machine Cast é o seguinte, memória. Se tu lembra do teu passado, tu tem pauta garantida. Ah, então zerou. Ainda falta gente chegar? Falta uma pessoa. E aí, Spider, tá com inveja do som do Thiago aí? Thiago tá dando inveja na gente aí, criando inveja. Não posso fazer barulho. Ô Wesley, o que te dá vontade de fazer com esse som? peraí que eu tô acabando já. Ô, o pão ia adorar estar aqui, hein, Spider? Ai, Beto Jamaica! Mas se o Ganso tivesse aí contigo, tu já tava currando ele, hein? Ah, é. Depende de quem ganha no Paroímpa. Ah, eu achei que você já tinha definido. Primeiro eu, depois tu. Ah, não. É quem ganha no Paroímpa é currado primeiro, né? Claro. Tem vantagem. Meu Deus. Toca Cavaleiros aí. Toca Sensei aí. Fantasy. Toca La Vota Nova do Frank Aguiar. Toca o tema do Machine Cast agora. Eu só conheço. Eu só lembro do tema da Jess fazendo nos comentadores. Essa daí que é a sua chefe, Timblô? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Lhe apresento o Wesley Zop lá do Chorume. Olá. E o Thiago Miro já conhece ele lá do PlaySelect. Conheço. E aí, Titi? Opa, conhece mesmo. Ou é do Gamesfera? Não lembro. Tu grava tanto podcast nesse mundo que eu nem sei qual é os que tu participa. Mas eu não gravo quase nada, gente. Essa semana, então, né? É, essa semana eu só... Essa não gravei é só nada três. Ainda. É só três essa semana, meu Deus. Puta, já estamos na terça e você não gravou nada? Caramba. Gente, desculpa o atraso, mas é porque eu no meio de um vendaval aqui em casa. Caraca. Tudo bem. É, não, é porque a imobiliária aumentou meu aluguel quase 15%. Caraca, ah, mas você baseado foi lá em matar que... eles, então, né? Baseado na vontade deles de me fuder, eu acho. Talvez um bom motivo, né? É, então. Pra aumentar isso aí. Só que not today, Satan, not today. Boa, é isso aí. Depende da corretora, aí... né? Se a corretora for gatinha. Ah, é, também. Eu sou casada. Foda-se. Não. Talvez o seu marido é corretor. É, não. É minha mulher. Não, não é. A sua mulher, então? Foi por isso que o Tibu falou mulher. Trouxa. Ele achou que era porque era por minha causa. Lógico que não. Eu achei mesmo. Corretor, não corretora. O Wesley perdeu o fio da meada. Ele ficou atordoado. Ficou atordoado com esse Hadouken aí. Foi um Hadouken de revesgueio esse. É. Fez a curva. Foi boa, gostei. Esse fez a curva. Eu falo, gravando, tu aperta no rec aí. Mas não é esse gravando, é o próximo gravando. Mas o meu aqui não é REC, o meu é ON, pode ser? Pode ser, pode ser esse aí. Tudo, se tiver um botãozinho vermelho redondo, aperta esse. Tem um negócio vermelho redondo, mas não é um botão. Tá, tudo bem. Vai. Não aperta ele. Esse aí tu não aperta. Esse aí tu guarda pra depois. Ah, tá. Beleza. Mas, gente, pelo amor de Deus. Esse aí é do para o ímpar. Esse aí é do para o ímpar. Ah, é verdade. É verdade. Ah, estamos cercados de pessoas que não ouvem churume, Wesley. Vai ser foda, hein? Isso é bom. Isso é bom, porque daí mostra que, que as pessoas têm sanidade. Tá, peraí, ô Blue, cola a pauta aqui, por favor. Não tem pauta. Não tem pauta? Não. É, a tipo, pauta tá na minha cabeça. Ah, boa. Meu Deus, então é foda-se. Então vamos aí. O Canso faz isso também. Vamos lá, Blue. Então lá. Vamos lá, que eu ainda tenho um episódio de RuPaul Drag Race pra assistir. Caralho. Thiago e Wesley, nós não... geralmente a gente não usa frases, mas isso a gente da equipe, né? Só um ou outro, assim, quando quer. Se vocês quiserem usar, tranquilo, não tem problema. Eu apresento... Na verdade, o mestre da frase é o Spider, né? É, o único que usa do set, assim, é ele que usa. Mas se vocês quiserem usar, não tem problema nenhum. Pode falar o que quiser, à vontade. Beleza? Ah, puta merda, eu falei pro Wesley que ele pode falar o que quiser, caralho. Puta que pariu. Ferrou. Volta no tempo, Blue, e desfaz esse seu... É, eu acho melhor. Esquece que eu falei, Wesley. Essa máquina do tempo aí. É, eu vou falar pra todo mundo. Ó, Thiago, Ricardo e Ticena, vocês podem falar o que quiser. Wesley, maneira. Tudo bem, vai. Terminamos. Parando. Certíssimo. Estopando. Pode parar? Pode parar. Estopando. Estopando. Ah, vocês vão querer fazer gravando agora ou não? Deixa quieto. Como assim gravando? Não entendi. Não, que agora o ensaio ficou legal, mas ele não vai gravar? Cara, eu acho que não, cara. Vamos ter que deixar assim. Agora que eu entendi, puta que pariu. Tu não gravou o bagulho. Não, mas já era agora pra gravar. Tá, agora é valendo. É valendo. É, não. Agora, vamos fazer valendo. A hora que vocês falarem, eu ponho pra gravar. A hora que vocês falarem, eu coloco pra gravar. Faz assim, me manda o teste que tu tem aí. Só que o meu dividiu em alguns arquivos aqui. Pode mandar? Manda, cara. Puta que pariu. Ainda bem que eu tô gravando backup. Caraca, mas manda aqui. Ô, Thiago, manda aqui ou manda por correio? Como que eu faço? Por aqui? Puta que pariu, cara, manda pelo correio que chega antes. Manda pelo correio que chega antes, cara. Puta que pariu. Grava aí num CD, manda que vai chegar bem antes que pelo Skype. Mas a internet é além aí também, é? Não, é o Skype. Ah, é o Skype. Pode ter um giga de velocidade, não adianta. Vai chegar ano que vem. Boa. Aqui já tá subindo aqui, eu vou me despedir. Já vai, cara, mano. O combinado era até a meia-noite. Eu te paguei pra ficar até a meia-noite. Peraí, pagou ele? Opa, pô, não fala, né? Fala, né? Cara, abraço, cara. Seja bem-vindo sempre que quiser voltar. É nóis, velho. Só chamar. Então tá. Valeu, Wesley. Até a próxima. Viu, Wesley? Falou, Thiago. Na décima vez ele aceitou. Sim. É fácil chamar ele, né? É fácil. É fácil, é, pô. Eu só nego o convite se eu não souber falar do pra que eles estão me chamando, né? Não, velho. Olha só. Então ele não entende nada de podcast, o Wesley. A primeira coisa que eu chamei ele pra falar sobre podcast. Mas é um liso, né, cara? Mas eu expliquei. Sim. Tá tudo em casa. Abraço, Thiago. Tudo de bom, cara. Deu, Ezra. Agora a gente já tudo pode bem, começar, cara, a currar um ao outro. Abandonado há muitos anos, sabe? Tá ligado? Tá de sacanagem. Uma mansão. Pera aí, deixa minha cachorra parar de latir. Vocês estão ouvindo um lazarento de um cachorro uivar aqui no meu vizinho, não? Vocês estão ouvindo uma uivada aí, não? Não tô ouvindo, só o latido aí. Eu achei que era efeito sonoro da mansão assombrada do Thiago. Pera aí, segura a história da casa que eu tenho que abrir a porta. Chegou alguém aqui em casa. Ó, já vai pegar o... Vê se não é o Sereno, cuidado com o Sereno. Meu Deus, é o Sereno. Cara, eu tô imaginando um negão do tamanho do Luke Cage, né? Sim. Não, porque eu acho que o homem do saco, ele tinha que ser um cara forte, porque ele carregava um saco cheio de criança, cara. Nunca ia ser o seu Madruga. Não, impossível. Meu Deus. Ô, mas cadê a baianeta? Tá aqui. Ah, tá. É que eu não tinha ouvido reações dela aqui, mas... É que não deu treta ainda. Ah, cara, é na treta. Na treta ela se manifesta. Opa, me chamaram. Botei. Então, nessa rua tinha essa casa... Olha só, Wesley. Olha só. Ô, Thiago, bata uma merda esse teu áudio aí, cara. Tá muito ruim? Tá muito ruim. Ô, Tiziano, xinga ele. Caramba. O cara arranjando motivo. Não. Nossa, toma. Eu vou cair toma. Aqui da chamada e voltar. Não. Tô de brincadeira. Ele tá te zoando, Thiago. O seu áudio tá ótimo. É, eu tô tentando. Ele quer fazer causar a uma treta. Eu tô tentando criar uma treta aqui pra ver se a Tiziana acorda, tá ligado? Não basta o outro falar que eu tinha 18 anos quando era bem novinho. Mas eu entendi, vocês não entenderam, é porque homem demora pra amadurecer. Sim! Ah! Porra, aí ó. Aí eu entendi, é por isso que eu fiquei quieta. Porque eu falei, não, eu entendo ele. Mas realmente, homem demora pra caramba pra amadurecer, velho. Com 18 anos ainda é uma criança. Eu aprendi a andar com 9, cara. Por causa do peso da minha cabeça, era muito grande. Eu não parava de pé. Ai, meu Deus. Segue, Thiago. Ai, meu Deus do céu. Muito legal aqui, viu? Gostei do ambiente aqui, viu? É, bem família, seu, né? Seu estúdio, ficou bom. Fica um pessoal maneiro, né? Só brincadeira saudável, essas coisas. Sim, você viu que tá aí igual você falou, né? Tava esperando umas brincadeiras de boneca, carrinho. Bola de piche. Bola de piche. Na perna aberta, caralho. Na hora eu ia falar, eu falei, a beiça. Na hora que eu falei, porque na hora que você falou corretora, daí eu falei, ele tá zoando, né? Não sei. Sim. Daí eu falei, seu marido. Daí eu falei, ele não tava zoando, caralho. É que eu pegaria a corretora. É, então. Ai, meu Deus do céu, cara. Foi muito bom. Ai, cara, foi muito. Aconteceu isso daqui uma vez. Eu tava conversando com um cara aqui, ele falando que. Que ele falou assim, ele ainda falou assim, obviamente não podemos ter filho, falou assim pra mim, né? Então, obviamente não posso ter filho, eu sou casado e tal, e a gente vai adotar, né? Eu falei, não, mas independente, não precisa o nenê vir da barriga da sua mulher, você pode adotar ele, não, mas que mulher? Não, o meu marido, porque por isso que a gente não pode ter filho. Eu falei, então é justo. É justo, é quase um tiro em tiro em tchunclai. Tiro em tiro em tchunclai pra poder sair dessa situação embaraçosa. Tiro em tiro em tchunclai é a palavra-chave. Ai, meu Deus. Cara, mas da hora. Infelizmente eu vou ter que sair, porque, né? Senão não, eu vou também ter que dormir no sofá de novo, né? Não, é que eu ia falar, eu só vou poder ficar aqui até as 3h30 da manhã, mas tudo sim, bem. Sim, pois é, que tu vê, né? Hoje é terça-feira e já tem outros 2 dias pra dormir no sofá, então é foda, né? É melhor já ir, né? É melhor. Às vezes não, né? Mas não é o caso hoje. Abraço pra ti, boa. Teu marido, quer dizer... Chegou. Meu amante, por favor. A família dele não deixa. Muito preconceituoso. É foda essa gente, né, cara? Mas enfim. Sei lá, né? Não, manda um abraço. É contra o amor. Manda um abraço pro Sereno aí. Ô, Sereno, tá te mandando um abraço. Cara, o Sereno vai estar na arte, cara. Puta que pariu. Meu Deus, cara. Esse MachineCast foi um oferecimento Cherry Play Store, sua solução em cartões pré-pagos e jogos digitais.